de hoje às 7:30 da manhã, né? É difícil mesmo, mas a gente tem que tocar o barquinho, né? A gente não sabe como é que vai ser ou como vão ser as próximas manhãs aqui na Band News FM, são fatos, o tempo vai dizer, mas mais uma vez repito aqui que hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, a gente tem uma programação especial, claro que está sendo montada aqui pela nossa equipe na redação, fora do estúdio, teremos convidados especiais também no nosso estúdio para tocar, né? Tocar o barquinho aqui, como o Boixá sempre falava. Tatiana Vasconcelos, nossa colega, ex-colega de Band News FM, mas nossa colega de jornalismo, voltará aqui ao estúdio da Band News FM, estará aqui junto com o Eduardo Barão, com a Carla Bigato, a partir das 7:30 da manhã. Nosso diretor de jornalismo lá no Rio de Janeiro, Rodolfo Schneider, grande amigo de Ricardo Boixá, também um dos relatos mais emocionados, né, que a gente ouviu aqui ao longo dessa programação, dessa cobertura. Rodrigo Orengo, que estará também no estúdio da Band News FM, assim como a Laura Ferreira. Então, assim como você, ouvinte, manda aqui, né, não sei como vai ser a partir das 7:30 da manhã, a gente também não sabe. O que a gente sabe é que você vai estar com o ouvido colado aqui na Band News FM e a gente vai tocar o barquinho com a força justamente dessas mensagens que chegam aqui pelo 11 999 592 100. A gente foi ao Rio de Janeiro, fomos também a Belo Horizonte. Agora é hora de saber como foi sentida a morte de Ricardo Boixá pelos nossos ouvintes no norte do país. Um cumprimento matinal inconfundível. Bom dia, bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM. Uma risada que contagia. Uma reflexão constante. A gente vem falando disso desde meados da semana passada. O Brasil se despede de Ricardo Boechat, o âncora de todas as manhãs da rede Band News FM. Em Manaus, a perda é sentida principalmente por ouvintes e profissionais da comunicação. O motorista de ônibus, Pedro Otto, lamenta a perda da companhia durante o horário de trabalho. Eu sempre ouvi o Boixá. No começo do jornal era a opinião dele e tudo mais, né? Mas ele era um cara centrado. Ele não era um cara que eu vou falar mal de você. E ele era muito especial. Muito especial. O céu vai ficar mais bonito. Mais alegre. Obrigado. Para o taxista Cristóvão Gonçalves, o sentimento é de tristeza, mas também de gratidão. O meu coração, como telespectador e ouvinte assíduo, se entristece com a perda de um grande jornalista. Você vai nos deixar saudade. E o Brasil perde, sim, um dos jornalistas mais imparcial que o nosso Brasil já conheceu. Muito obrigado, Boixá, por tudo que você nos ensinou. Muito obrigado pelo que eu aprendi com você. A comentarista de política da Rádio Band News FM em Manaus, Rosiane Carvalho, reforça o legado de profissionalismo deixado por Boechat. Entendo também que é importante registrar todo o legado do Boechat relacionado aí ao jornalismo de opinião, mas sobretudo também o jornalismo em rádio, né? Então, a atuação marcante dele, a sua capacidade de indignação, de ampliar e dar espaço para vozes que geralmente não tem essa repercussão toda. Eu acho que esse é o principal legado, exemplo que deve ficar para nós, jornalistas, e nós que atuamos nesse espaço que foi criado pelo Ricardo Boechat e por toda a sua equipe da Band News FM. A repórter da emissora afiliada à TV Globo em Manaus, Daniela Branches, destaca a importância de Ricardo Boechat. A gente perde uma figura que tinha uma importância enorme, tanto para os profissionais, quanto para quem acompanhava o trabalho dele, que confiava no trabalho dele, né? Um jornalista premiado, muito admirado realmente, e que vai fazer muita falta. Tenho certeza que o trabalho que ele realizou aqui vai ficar para sempre, o nome dele vai ficar para sempre. Ele fez um trabalho lindo por aqui e é isso que vai ficar. Catiane Pontes, apresentadora do programa Brasil Urgente da TV Band Amazonas, não esconde a emoção ao falar do colega de profissão. Ele era alguém que era conhecido justamente pela ética e por não ter medo, por não ter papa na língua, alguém que ia lá e cobrava. Ele ensinou bastante, ele foi um mestre, um jornalista inteligente, arguto, combativo, crítico e brincalhão. Ele era alguém grande e que agora vai se juntar em um plano muito maior que É esse. Entre os colegas de Band News FM, fica junto com a dor a lembrança de um mandamento do amigo Ricardo Boechat. Vamos tocar o barquinho. De Manaus, Gustav Cervinka, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E a gente segue aqui na Band News FM abrindo os microfones para os ouvintes. Afinal, era para o ouvinte que o Boechat fazia a rádio, né? E a gente sempre faz questão de dizer aqui no ar que o que o Boechat falava, né? De que a rádio não era para ser ouvida e sim para o ouvinte se fazer ouvir. Então, a gente segue abrindo os microfones aqui para que os ouvintes também prestem as homenagens ao nosso âncora, ao nosso carequinha Ricardo Eugênio Boechat. Bom dia, Band News. Hoje foi uma madrugada diferente. Hoje eu não consegui pregar o olho pensando naquele careca, cara. Como ele vai fazer falta. Todo dia eu trabalhava, escutava ele. E hoje vai ser o primeiro dia que eu não vou escutar o Boechat. Que Deus pode consolar a família dele, de cada um, seus familiares, nossos ouvintes. E vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, porque é isso que ele queria. Que a gente tocasse o barco. Apesar dessas tragédias, essas coisas que o Brasil está acontecendo no Brasil, vai ser um dia diferente. Quando às 7h30 chegar e ele não estiver falando bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o relato do Daniel, nosso ouvinte. Muito obrigado aí pela mensagem. A gente segue dando voz aqui aos ouvintes da Band News FM. Microfone aberto aqui no 11 999 592 100. Oi, bom dia a todos da rádio aí. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho na rua, trabalho com caminhão. E é uma tristeza muito, muito, muito grande. Só eu sei o que eu tô sentindo. Parece que alguém da família é muito, muito querido. Não é só da família, não. Porque às vezes morre alguém da família e você não tá muito... muito interessado, né? E ele foi uma perda muito, muito, muito grande. Eu ouvi alguém falar ontem, alguns comentários aí, que parece que foi, ele identificava a gente. Então a gente parecia que ele era amigo, que ele estava comigo aqui na cabine do caminhão por esse motivo. O que ele representava a gente, o poder que ele tinha da voz, do debate, da força. Então que ele vai com Deus, que tem um lugar bem especial para ele lá onde ele quer que ele esteja. E eu não conheço ninguém, mas um abraço grande, força para a Verusca, para as filhas, para a mãe dele, que ele sempre falava com ela no rádio. Uma tristeza muito grande. Bom dia a todos. Na medida do possível, muito obrigado aí também pela mensagem, Marcelo. Trabalha aí nas ruas, caminhoneiro. 4h29, horário brasileiro de verão. Pode seguir mandando sua mensagem, a gente vai abrir, claro, sempre, sempre os microfones da Band News FM para o ouvinte, para a participação do ouvinte, para a homenagem do ouvinte Band News FM. Agora, a gente segue também com as homenagens que foram prestadas por amigos, colegas, pessoas que trabalharam com o Ricardo Boechat, que deixou amigos, não só no jornalismo, mas na vida. Colunista de O Globo, Anselmo Góes, assumiu a vaga dele, do Ricardo Boechat, em 2001, no jornal, e conversou hoje mais cedo, ou ontem mais cedo, com nosso Eduardo Barão. A gente está agora na ponta da linha com o grande colunista Anselmo Góes, que trabalhou também durante muito tempo com o Boechat. Anselmo, a gente muitas vezes citava sua coluna aqui no ar, né? E esse ofício que vocês escolheram de sempre ter uma notícia nova, sempre ter alguma coisa diferente. Eu queria te ouvir sobre sua experiência com o Boechat. Um abraço para você, Anselmo. Um abraço para todos vocês aí. Eu queria falar do Boechat generoso, porque o outro Boechat, o jornalista estupendo, eu acho que o Brasil conhece mais, né? Eu quero dizer o seguinte, o Boechat, eu estava conversando agora com os motoristas aqui, um grupo de motoristas que fica aqui em frente ao Jornal Globo, todos falando do Boechat, todos com saudades, e todos contando histórias do Boechat aqui com eles. O Boechat emprestava dinheiro a uns, chegou a ajudar um outro a comprar um táxi novo, enfim. Ele era de uma generosidade realmente impressionante. E comigo, rapaz, ele foi muito, mas muito parceiro, muito generoso, muito amigo. Por quê? Porque eu passei a ocupar o espaço que era dele aqui no grupo. E aí ele logo, quando soube que eu ia para o lugar dele, ele me chamou e ficamos conversando. Olha, a gente se encontrou numa padaria aqui em Ipanema. De 9 horas da manhã até o final da tarde, o Boixá me dando dica, me dando conselho, vai por ali, vai por lá, entendeu? Quer dizer, é um negócio assim que é inesquecível esse conselho, essa generosidade. Por quê? Porque é natural, que é muito comum, aliás, as pessoas quando deixam determinada posição, deixam uma posição que é ocupada por outro, a pessoa fica muitas vezes torcendo para que o sujeito não desse certo no seu lugar. A gente vê isso na vida. O Boixá, muito pelo contrário, o Boixá não só passou um dia inteiro ali dando a régua e o compasso do meu trabalho, como ficava na rádio, citando a coluna, citando o colunista. Quer dizer, ele demonstrou um coração do tamanho da Amazônia, né? Ele era um sujeito generoso, era um sujeito amigo, e eu sou a testemunha dessa amizade, desse companheirismo, né? E além do que, como jornalista, eu tinha por ele uma admiração por várias razões, porque ele conseguiu jogar bem em várias posições. Verdade. Ele foi um estupendo colunista, né? Ele ajudou a mudar o estilo de fazer colunas de nota no Brasil. Por quê? Não foi só ele, teve outros que também trabalharam nessa transposição, como foi o caso de um grande amigo dele, que era o Zósio Barroso do Amaral. O que é que eles fizeram? O colunismo, à moda antiga, era um colunismo de vaidades. Era um colunismo capaz de celebrar como se notícia fosse uma garota que completou 15 anos, entendeu? Ele conseguiu levar para a coluna informações qualificadas de política, informações qualificadas de economia. Então, você durante vezes... Você, a notícia mais relevante que tinha no Globo não estava nas letras garrafais da primeira página do jornal. Estava em 5 a 6 linhas escritas pelo Ricardo Boixá. Ele mudou a cara do jornalismo, ele mudou a cara do comunismo. Ele foi um repórter premiadíssimo, talvez, certamente um dos 3 maiores premiados do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, como repórter, ele ganhou o prêmio ESSO, ele era um grande colecionador do prêmio Comunix, que é um prêmio dado pelos colegas, ele ganhava, ele saía carregando prêmios e prêmios e prêmios. Precisava de uma sacola para levar, né, Anselmo? Dava trabalho, né? E ele, na televisão, ele fez um jornalismo com mais opinião. E no rádio, cara, ele se reinventou. Aí é outra qualidade de Boixá. Quer dizer, como é que um cara que passou 50 anos consegue se reinventar como se ele passasse, a vida inteira ele tivesse nascido no rádio? Quer dizer, ele se reinventou depois de 50 no rádio. E quem quiser comprar briga aqui, é só você entrar num táxi e falar mal do Boixá, porque ele é adorado, ele foi um sucesso. Jogou na frente, jogou no meio de campo, jogou na defesa, jogou em todas as áreas, mas o Boixá que eu quero guardar, e o Boixá que minha mulher quer guardar, meus amigos dele quer guardar, é o cara legal pra caramba. E ele sempre foi assim, o alto astral do Boixá era algo evidente. Eu acompanhei temperamental. Temperamental, brigava. Brigava e depois fazia as pazes, se beijava depois, exatamente mas, isso. Mas deixa eu contar outra história do Boixá. Claro. Quando eu cheguei aqui na mesa dele, sabe o que eu encontrei na mesa dele? O quê? Ele fumava escondido aqui na redação do Globo, a mesa estava cheia de marca do fogo do cigarro. Jogava pelada todo final de semana com os boys. Ou seja, ele tratava o pessoal do andar de baixo com o mesmo apreço, o mesmo carinho, o mesmo afeto que tratava o pessoal do andar de cima, né? Fantástico. É uma tristeza. Anselmo, queria te agradecer demais pelo seu depoimento aqui, à Band News. Minha obrigação. E tá? Temos que tocar pra frente. Um grande abraço, Anselmo Góes. Vamos lá. Tchau, querido. E a gente segue tocando por aqui. 4:36, horário brasileiro de verão. A gente segue abrindo também o microfone para o ouvinte Band News FM. 7:30, eu sou Ricardo Boechat e essa é a Band News FM. O Boechat, que é o Leomar Barbosa de Brasília, ouvinte diário da Band News, viciado no Boechat, que eu chegava a gravar os comentários do Boechat na rádio às 7:30 durante o meu trabalho e repassava para os meus grupos do WhatsApp. E eu acho que eu contribuí para fazer vários fãs do Boechat, novos ouvintes da Band News FM. Então, minha família, minha esposa, eu enchi o saco dela todos os dias. Dava 7:30, eu ligava para ela, indo para o trabalho dela, eu ligava para ela, dizia, olha, bota na Band News que o Boechat vai começar a falar agora, 7:30. O Boechat vai deixar saudades e muitos e muitos ensinamentos. Alô, desde o acontecido hoje, por volta de meio-dia, a Bahia, o Brasil chora pela perca de uma das reservas morais do rádio brasileiro, Ricardo Boechat. Eu, sinceramente, estou aqui na Chapada Diamantina, na cidade de Itaberaba, e sem palavras para expressar o quanto o Brasil hoje está com a perda de Ricardo Boechat. Que Deus o tenha e que conforte toda a família. Meu coração chora. Um abraço. Bom dia, pessoal da Rádio Band News FM. Aqui é o professor Machado Carapicuíba. Acordado desde ontem às 7:00 da manhã, que toda manhã eu acordo 7:00 para ouvir o Boechat. E hoje nós não vamos ter o Enga, Enga, toca o barco. Simão, bom dia, Simão, meu presidente. Força, meus amigos da Band, toda a família Band, toda a família Boechat, todo mundo. Tô ainda acordado desde o dia 11, sem sono, acompanhando aqui a Band News FM. Deus ilumine a todos. Bom dia, família Band News. Aqui é Milton Luiz Escher, de Brasília. Sou ouvinte assíduo de vocês. Demais, meu rádio praticamente é travado aqui na Band News. O Boechat nem se fala. Cara, um cara sensacional, adorava ele, adoro ele, porque na nossa memória vai continuar vivo. Também queria deixar os pêsames aqui para a família dele, para a Verusca, para as filhas, para a dona Mercedes, mãe dele, para todos vocês aí da Band News, da família Band News, da família Band, né? Então, muito triste, eu estou muito triste ontem, nossa, foi um dia triste para mim quando soube da história. Parei de trabalhar, fui para casa. E até agora, quando eu falo, eu chego a me emocionar. Um abraço muito apertado. Valeu, Milton Escher, esses alguns dos ouvintes que mandam mensagens e elas não param de chegar, aos pouquinhos a gente vai ouvindo, vai trazendo no ar, abrindo o microfone sempre para você, ouvinte da Band News FM, né, que, enfim, sente assim como nós a ausência de Ricardo Boechat. Vamos sentir ainda pelos próximos dias, isso é um fato, mas o Boechat ensinou a gente aí a fazer essa rádio para você, ouvinte da Band News FM, então o espaço vai estar sempre aberto aqui para mensagens como essa e para que vocês ajudem também a gente a tocar o barquinho por aqui. Bom, a gente segue então nessa cobertura difícil, nessa segunda-feira que não acabou, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, 4:40, horário brasileiro de verão. Os cabelos, para quem fala aqui do carequinha, né, do nosso âncora Ricardo Boechat, os cabelos eram cacheados, né, mas a busca pelos furos jornalísticos era a mesma no passado. Nosso careca de todas as manhãs começou a carreira em 1969, no Diário de Notícias, jornal especializado em educação, onde era responsável por conseguir antes da concorrência. Isso aí ele aprendeu bem demais. A Dora Kramer falava aqui que na época que os dois eram colunistas, era um Deus nos acuda, né? Porque ela tinha que ver o que, que o Boixá estava dando lá na coluna dela, porque ele realmente saía na frente da concorrência. Nesse caso, ele tinha que conseguir, ou era responsável por conseguir, a lista de aprovados no vestibular. Desde cedo, Ricardo Boixá já era acelerado e a mil, como conta o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, que acompanhou no começo do trabalho do nosso âncora. O Boixá já era aquele cara acelerado, aquele cara a mil, né? Tempos depois ele me diria numa entrevista, a gente conversando sobre o Osório, ele dizia, reconhecendo que às vezes ele chutava a própria sombra. Décadas depois, Boixá deixa um legado, a atenção com o cidadão comum. Essa transformação no jeito de se fazer rádio é lembrado pelo jornalista Chico Pinheiro, que trabalhou com Boixá em diferentes momentos da carreira. Falávamos, às vezes, por telefone, sempre com conteúdo parecido, né? Indignação diante dos absurdos da vida nacional. O Ricardo era isso, o Ricardo era indignação, era o ouvido atento ao cidadão comum. A apresentadora Maria Beltrão ressalta que essa interatividade que o Boixá deu ao rádio é um dos grandes motivos do sucesso entre os ouvintes, especialmente entre os taxistas. É o mais conhecido entre os taxistas do Rio de Janeiro. Você entra aqui num táxi do Rio de Janeiro, olha, Maria, desculpa, o Boixá me disse, não é assim não. O Boixá denunciou, o Boixá me disse, revela muito dessa incrível interatividade que ele realmente tinha com seu ouvinte. E a gente ouviu o Anselmo falando agora há pouco, né? Quer arrumar uma briga com alguém no Rio de Janeiro, fale mal do Boixá. A jornalista Mariana Ferrão se disse honrada por ter trabalhado com o nosso âncora e também destaca a importância que ele dava ao público. Eu me sinto absolutamente honrada de ter podido trabalhar no Jornal da Band com o Ricardo Boixá. Ele me ensinou como pessoa, ele me ensinou como jornalista, ele me ensinou como amigo. Eu acho que o que mais me marcou de todo esse tempo que a gente ficou junto é que para o Boixá não importava o esforço que ia dar para contar a história, mas importava quem é que ia ouvir essa história e como que a informação ia chegar a quem de fato interessa, que é o público. A apresentadora Ana Paula Padrão ressalta o compromisso de Boixá com a apuração. Ele era um cara muito comprometido. E isso é a essência do jornalismo, você ser comprometido, você escolher um lado que é o lado da verdade. O que você apura é para levar a verdade para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte. E era isso que o Boixá fazia. Radialista há mais de 45 anos, José Paulo de Andrade, o canhão do rádio brasileiro, lamenta a perda do amigo e colega de Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Zé Paulo disse que Boixá era o mesmo, fora dos microfones. O que ele era no ar, o que ele era fora do ar. Ele não estava ali vivendo personagem, não. Ele era autêntico. Então, por isso essa facilidade de comunicação e de interatividade com o ouvinte. Ele sabia como conversar com o ouvinte. Ele era um igual na hora em que ele conversava com aquele que lhe dava audiência. O jornalista Boris Casoy, que foi colega de Boixá aqui na Band, lembrou de uma característica marcante do amigo. Ele era um bom caráter. Ele chamava as pessoas pelo nome, as pessoas mais humildes da redação. Ele chamava pelo nome e dava um tratamento igual a todo mundo e tinha um extraordinário senso de humor. Outro amigo que se recorda com carinho da amizade com o âncora é o escritor e humorista Jô Soares. Ele conta que tinha muita admiração pelo anarquista Ricardo Boixá. É uma pessoa que foi muito amiga minha, muito generosa. A gente se encontrava relativamente pouco, mas não é isso que faz uma amizade. Agora, o que faz amizade é a admiração, é você compartilhar da mesma maneira de pensar, enfim. E tem um lado absolutamente anarquista, no melhor sentido da palavra. O escritor e jornalista Rui Castro afirma que Boixá levou para o rádio toda a personalidade que ele tinha. Ele ressalta o jeito extremamente irreverente do nosso âncora e conta algumas características marcantes do nosso carequinha Ricardo Boixá. Ele fez a coisa sensacional, que é levar para o ar a própria personalidade dele, né? Ele era divertido, era engraçado, ele era muito bem informado, ele sabia ouvir muito bem. Ele tinha essa coisa dele trabalhar em São Paulo e de certa maneira, quer dizer, ele deixou de morar no Rio, mas nunca deixou de ser um cidadão do Rio, né? Ele conseguiu fazer de todas as atividades e personalidades dele uma coisa só, né? Isso é uma coisa extraordinária que um ser humano consegue, né? O apresentador Carlos Nascimento também destaca que Ricardo Boechat era um jornalista na essência. Nós fizemos juntos o Jornal da Band, ele era o homem do Rio de Janeiro, eu trocava ideias com ele todos os dias sobre o noticiário. Boechat sempre preocupado em dar furo, era um jornalista na essência, tinha alma de repórter, sentia o cheiro da notícia, né? Essa era a parte que eu mais gostava no Boechat. Essa é uma máxima do jornalismo, né? Uma vez repórter, sempre repórter. A jornalista Miriam Leitão se recorda com carinho do amigo, diz que a fala contundente do âncora vai fazer falta em um tempo de opiniões divididas. O silêncio do Boechat vai ser grande demais. E a gente tem que pensar nesse silêncio. Ninguém é ele, ninguém tem a capacidade, que tem a soma das qualidades que ele tinha. Então a gente vai ter que, de alguma forma, suprir para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos internautas. Para quem gosta do trabalho de jornalista, mesmo quando não concorda, né? E era isso que ele ressaltava. Jornalista Milton Jung se emocionou ao lembrar do nosso âncora. Para ele, o nome de Boechat deve estar para sempre ligado à definição do que é jornalismo. Minha esperança, meu desejo é de que a imagem dele permaneça, de que o jornalismo que ele faz seja a nossa lição e de que talvez ali nos verbetes do dicionário amanhã, quando a gente ler a palavra jornalismo, nas definições esteja Ricardo Boechat, por tudo que ele fez e pelo que ele foi. Me perdoe se eu choro enquanto eu falo, mas eu não sei só ser jornalista, porque me dói muito. O jornalista Marcos Rummel também considerava Ricardo Boechat uma referência na área em que ele amava trabalhar. Muito antes de conseguirmos nos refazer do sofrimento das tragédias do Brasil nesse 2019, somos tomados por uma notícia não menos aterradora. A morte de um amigo querido, de uma referência da nossa profissão. A jornalista Bárbara Gância, que também foi nossa colega aqui na Band News FM, destaca a simplicidade de Boechat no dia a dia e diz que o Brasil está de luto. Ele era um cara complexo, mas ele era simples, ele era muito simples no dia a dia, como ele se expressava, ele tinha uma eloquência muito grande, mas ele era um sujeito de fácil compreensão, de fácil assimilação. Eu vejo que hoje o Brasil inteiro está de luto. Tá todo mundo que eu conheço está super triste. A minha sobrinha, a minha mulher, não tem quem não esteja triste no dia de hoje, não tem. E mais uma vez, pegando o gancho da Bárbara, né? Impressionante como a gente não parou aqui, né? O nosso WhatsApp, enfim, nossa caixa de e-mails, né? E os relatos de ouvintes, né? De que não conseguiram dormir, simplesmente o país não conseguiu pegar no sono nessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. A gente segue aqui com os relatos de companheiros, pessoas que trabalhavam com o Boechat ou que trabalharam com ele em algum momento, e que sentem orgulho, né, de já ter dividido uma redação com o nosso âncora. É o caso, por exemplo, do jornalista William Vack. Boechat era um amigo, um profissional com quem eu tive o privilégio e o orgulho de trabalhar em diversos órgãos da imprensa brasileira. Dói muito para mim, realmente, temos a mesma idade, o mesmo jeito, às vezes. O jornalista Juca Kfouri contou que trabalhou apenas uma vez com Boechat, uma matéria especial que resultou em um livro sobre o Copacabana Palace, hotel lá no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Ele lembrou ainda muito com um amigo em coberturas da Copa do Mundo. E eu ainda agora estava lembrando que numa saída do Soccer City em Joanesburgo, na África do Sul, depois da final Espanha e Holanda, já de madrugada, um frio de rachar, eu encontrei ambos perdidos, porque não sabíamos para que lado ir tomar a condução que nos levaria ao hotel. Ele, que sobretudo de luvas, cachecol, boina, virou-se para mim e disse: ajude a tirar um velhinho daqui. O jornalista William Bonner falou sobre o espaço vazio que Ricardo Boechat vai deixar no jornalismo brasileiro. Todos todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Pois é, em relação aos prêmios, embora afirmasse que não ligava muito para eles, o fato é que Ricardo Boechat, como a gente ouviu aí o Bonner falando, colecionou premiações e homenagens. O jornalista e apresentador Cid Moreira lembra dos encontros que teve com Boechat no prêmio Comunique-se. Boechat, para quem não sabe, é recordista de prêmios Comunique-se. A gente ouviu agora há pouco o bate-papo também do Anselmo Góes aqui na programação da Band News FM. E o pessoal brincando, né, que o Boechat ia na cerimônia e precisava de uma sacola para levar os prêmios para casa, né? O Cid Moreira lamentou, claro, a morte de Ricardo Boechat, para ele um grande colega e grande profissional. Ah, este profissional dá inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele, tanto no rádio como na TV. Eu tive o privilégio de me encontrar com ele no prêmio Comunique-se, pelo menos uma vez por ano, e abraçá-lo e sempre cumprimentando. Enfim, foi a perda de um grande colega, grande profissional. Para o radialista Salomão Esper, que trabalhou aqui no Grupo Bandeirantes com o Boechat, ele tinha um lado metódico, né? O Ricardo Boechat tinha um lado metódico. Todas as manhãs ele repetia o mesmo ritual em um canteiro bem próximo aqui da nossa redação, da redação da Band News FM, ali no estacionamento. Que foi carinhosamente batizado de Cantinho do Boechat. Era uma figura que eu encontrava todas as manhãs ao chegar para fazer o Jornal da Bandeirantes. Gente, ele já estava sentado no estacionamento, num pequeno canteiro, sobraçando jornais ou lendo jornal. Cumprimentava, ele se levantava um pouco antes, porque ele entrava mais cedo, para fazer o seu jornal. Todo santo dia, essa mesma rotina. Eu conversava com o Ricardo Valota agora há pouco também aqui na nossa programação, e era esse o ritual do Boechat. A gente viu o Twingo roxo entrando aqui no estacionamento da Band News FM, na verdade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele vinha, a gravata com o nó desfeito, vinha andando, ia direto na garrafa de café. Pegava os jornais, sentava lá no cantinho do Boechat para se informar, enfim, definir ali qual seria o comentário dele às 7h... qualquer coisa da matina, né, como ele mesmo falava. Também a âncora da Band News FM, Reinaldo Azevedo, se emocionou ao lembrar que Boechat ajudou a trazê-lo para o Grupo Bandeirantes. Eles chegaram a conversar sobre um encontro, mas esse encontro nunca aconteceu. Eu já briguei com o Boechat, já fomos brigar. Quando eu saí da emissora em que eu estava e o Boechat ficou sabendo, a primeira coisa que ele fez foi se mobilizar para me trazer para o Grupo Bandeirantes. Me recebeu de braços abertos, de uma maneira extremamente generosa. Semana passada ainda a gente se encontrou no estacionamento aqui, ele com um paletó nas costas já, que era o que ele fazia quando estava indo embora. Aí falou, precisa marcar aquele uísque. Até falamos de aquele cigarro também. Não bebam, não fumam, essas coisas fazem mal. Mas não foi isso. Isso é muito difícil, né? A gente seguir tocando o barquinho aqui na Band News FM, principalmente agora, sem o nosso âncora de todas as manhãs, sem a nossa bússola, né? Nossa principal referência aqui na programação, mas a gente conta sempre com você, ouvinte da Band News FM. Era para você que o Ricardo Boechat acordava cedo, estava todo dia aqui para tocar nos mais diversos assuntos. Ele se preocupava muito com a recepção, vamos dizer assim, dos seus comentários, né? Eu comentei aqui também mais cedo, de bastidores, que ele falava no ar isso também, mas acabava o comentário do Ricardo Boechat, a gente entrava no intervalo e a primeira coisa que ele fazia era perguntar para o Barão: o que que os ouvintes estão dizendo? E, enfim, agradeço demais, mais uma vez, em nome de todos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, as dezenas, centenas de mensagens que não param de chegar aqui no nosso WhatsApp, o 11 999 999 592 100. A gente vai trazer daqui a pouquinho mais mensagens de áudio aqui dos nossos ouvintes, microfone sempre, sempre aberto para o ouvinte da Band News FM, mas a gente segue também com as homenagens e repercutindo essa grande perda, não só para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas para todo o jornalismo brasileiro, né? Mônica Bergamo, por exemplo, nossa colunista de todas as manhãs, ela participa sempre aqui da programação, sempre no horário do Ricardo Boechat. Ela conversou ontem aqui nos nossos estúdios e falou um pouquinho de como era esse contato diário com o nosso âncora de todas as manhãs, Carla Bigato e Eduardo Barão também estavam nesse momento aqui no estúdio. A gente vai ouvir um pouquinho, então, da palavra da Mônica. Mônica Bergamo no estúdio agora aqui da Band News FM. Mônica, obrigado pela presença, em primeiro lugar. Você, todas as vezes que você falava do Boechat, você que é a maior hoje, né, furadora do país, como se diz no jargão jornalístico, né, que recentemente foi alvo de uma enorme campanha de difamação absurda das pessoas que acham que tem a verdade como única, né, e a verdade não é única. E um dos papéis da Mônica é esse, mostrar várias versões e lados diferentes da verdade. Mas toda vez que você citava o Boechat, e mais uma vez eu ouvi isso, você falava da competição que era a época que o Boechat estava no colunismo diário, né? Quando, sim, o Boechat deixava passar uma coisa, ele ia lá e dava, né? E essa competição, Mônica, imagino que tenha sido fundamental para você ser o que você é hoje, se tornar a principal jornalista de tudo que cobre com furos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse período de competição inicial com o Boechat. Olha, Barão, enfim, eu já falei isso aqui na TV, no UOL, que me perguntaram. Eu definiria o Boechat como insubstituível no jornalismo brasileiro. Segura, Mônica, está difícil, mas vamos segurar. Vamos segurar. A Mônica Bergamo está aqui com a gente, vai respirar um pouquinho. Não tem uma pessoa para substituir o Boechat. Eu quero dizer aqui que a minha emoção não é... Eu não era amiga íntima do Boechat. A gente tinha uma relação maravilhosa, profissional. Em alguns momentos, jantei com ele, com a Verusca. Mas, assim, o que... Em primeiro lugar, o que me emociona é a injustiça, né? Sim. Dessa morte, a injustiça... Toda morte é injusta, mas algumas são especialmente injustas, né? E o Boechat, quer dizer, eu lembro que quando eu comecei no colunismo, eu tinha 30 anos e para mim foi um desafio gigantesco. Você imagina o que era para uma colunista de 30 anos começando, ter o Boechat como seu adversário, entre aspas. Era o coração batendo. Juro para você, Barão, eu acordava de manhã, pegava o jornal O Globo, onde ele trabalhava, e palpitava o meu coração, do tipo, que furo que eu vou tomar hoje. E claro, e aí quando eu conseguia dar um furo nele, era aquela coisa hiper gratificante, porque realmente ele falava com o Brasil inteiro com ironia, né, que só ele tinha. E eu vejo pela rádio, Barão, não tem, você pensa em alguém, não tem ninguém como o Boechat. Não tem ninguém que trabalhou em tantos veículos como ele trabalhou, em todas as plataformas, e que conseguia falar mal de todo mundo, até de mim, até dele mesmo. Até dele, né? É dele. Ele falava até mal dele mesmo. E assim, aquela coisa, eu falei assim, não, o Boechat nunca falou uma besteira, falou várias, mas recuava, reconhecia, nunca exagerou. Mas era o que eu digo, que eu acho que é desafiador, e que eu acho que o Boechat era extremamente sofisticado. Porque o Boechat, ele conseguia... Tem muitas pessoas que fazem sucesso com o senso comum, né? Na verdade, você, para fazer sucesso, tem que chegar um pouco ao senso comum. Só que o Boechat fazia isso com uma sofisticação enorme. Porque ele falava de qualquer assunto, ele traduzia a indignação das pessoas, traduzia a indignação dele, mas com muita informação, conectando coisas muito complexas, conectando fatos do passado com o presente. E na boca dele ficava uma conversa de bar, ficava uma coisa super natural. Então, eu acho que isso que eu acho que é a coisa mais difícil do jornalismo, e eu acho que ele conseguia fazer. Tinha memória, tinha conhecimento histórico, tinha informação que ele lia todos os jornais e ao mesmo tempo falava com um monte de gente. Então era o tipo do repórter sofisticado, porque às vezes você é tudo isso e chega no ar, você fica gagueja, não fala direito, não transmite com as palavras necessárias. Ele tinha uma precisão, então ele tinha uma bagagem de informações super sofisticada, que ele chegava aqui e falava como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu realmente sempre me impressionou, e eu sempre gostei muito de entrar com ele, porque embora fosse muito desafiador, você é testemunha, né, Barão, de quantas vezes ele me contestou no ar, eu estava falando uma coisa, ele falava outra, a ponto das pessoas acharem que a gente brigava, e não é, na verdade, ele estava pensando em quem estava ouvindo, tinha que dar uma boa informação, e eu tinha que me preparar. Um comentário de 5, 10 minutos, eu lia várias matérias antes, porque eu falava, não, o Boechat vai me perguntar se em 1914 era assim, e era um desafio, de fato era um desafio. Ao mesmo tempo, uma diversão, né? Então, ele conseguia casar esse hiper rigor, com uma coisa assim que eu sempre saía muito feliz dos comentários com ele, muito feliz, e raramente acho que conseguia dialogar com ele e debater com ele, conseguia também quando ele vinha, às vezes ele ia fazer alguma pergunta, eu falava, olha lá o que você vai perguntar, não vai me perguntar assim em 2045 vai ser assim, não vai me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder, porque realmente ele era um desafio diário e muito instigante, né, Barão? Não era uma pessoa que ficava no básico. Não, nunca, nunca. O Mônica, confesso, está cada dia mais pior, né? Tá difícil. Quem estiver observando as imagens, as TVs todas agora, né? Todas mostram o Boechat. O Barão, não é fácil. Vai, Carlinha. Sabe isso que a Mônica está dizendo de ele perguntar, ele questionar? Ao mesmo tempo, Mônica, em que é preciso chegar ao senso comum, ele me dizia muito isso. Quando ele encontrava uma informação já fechada e uma opinião já fechada sobre algum assunto, ele dizia, e se a gente pensar o contrário? Não ter medo de seguir contra a corrente e pelo menos pensar, perceber se aquilo de fato faz sentido. Enquanto ele te questionava e tentava buscar essas outras informações, assim como acontecia com a gente, eu imagino que ele tenha feito de você uma jornalista melhor por se preparar dessa forma. Lógico, não, lógico, assim, tudo que eu lembro que, enfim, tenho muito orgulho de ter recebido alguns prêmios importantes pelo meu trabalho na rádio, porque a minha origem não é a rádio, né? A minha origem é o impresso, onde eu estou até hoje, na Folha, mas foi com ele que eu aprendi, no fundo, com vocês aqui, né? E nesse embate diário, era coisa de perder o medo também, né? Perder o medo da rádio, perder o medo do microfone, e ao mesmo tempo entender que quando você está escrevendo, você se confunde, mas você vai ter aqueles 5, 10 minutinhos para ir lá dar um Google e fazer o teu texto ficar maravilhoso. E na rádio você não vai ter esse tempo, na rádio é agora ou nunca. E eu me recordo uma vez que eu falei de crise internacional e ele falou, mas como crise internacional no Chile é assim? E graças a Deus eu convivo com chilenos por razões particulares. E eu falava, não, Boechat, no Chile a economia caiu, não sei quanto, eu estava muito afiada, então ele, não, mas na Colômbia, não, Boechat, mas na Colômbia também o desemprego está grande. Então ele vinha, não, e se não era Colômbia, era o Equador até ele acertar e eu errar, né? Mas era acaba... esse desafio. Não, mas não era uma coisa que acabava me ali, né, Mônica? Não era aquela coisa depois, não, de revanche, imagina. Barão, se fosse isso, eu jamais teria ficado, nem sei quantos anos eu já tô aqui falando com ele. E, ao mesmo tempo, ele fazia elogios, sabe? Assim, a Mônica, ele sabia te colocar a escada para você mostrar o seu trabalho, né? Para você mostrar o seu esforço e ser recompensada por ele. 5:03, horário brasileiro de verão. Só para fazer um adendo aí em relação ao que a Mônica falava, o nosso colega Michael Barbieri, que passou aqui pela Band News FM, ele escreveu hoje que a gente, para quem trabalhou na Band News FM, quem passou pela Band News FM, existem três sensações que são muito marcantes. A primeira sensação é ouvir a sua voz em algum áudio, enfim, na rádio. A segunda sensação é entrar ao vivo na rádio. E a terceira, e a mais marcante, segundo ele, eu acho que nós aqui da Band News FM, o pessoal que está aqui na redação, se identifica, é entrar ao vivo com o Boechat. E para a gente que é foquinha, e eu me considero um foca, né, para quem não está acostumado com o jargão do jornalismo, foca é aquele jornalista iniciante, né, aquele cara que tem poucos anos de estrada, poucos anos nas redações. Então, se para a gente que é foca, é difícil. A gente se preparava, ouvia um relato como o da Mônica, né, de que você tinha que estudar muito, né, para fazer uma entrada de, sei lá, 4, 5 minutos com o Boechat. Enfim, a gente sente, claro, essa perda. A gente vai abrir mais uma vez aqui os microfones da Band News FM. Tem muito ouvinte querendo falar e nada mais justo para homenagear Ricardo Boechat do que da voz ao ouvinte da Band News FM aqui na nossa programação. Bom dia. É difícil para todos nós, pessoas que somos distantes, somos somente ouvintes, mas ouvíamos e não ouviremos mais. Descanse em paz, Boechat. Força para todos aí. Seguimos adiante. Você faz uma falta imensa, como nosso porta-voz, como nosso defensor, como o interpretador de nossas ideias. Um grande abraço a todos vocês aí da rádio, força, Deus abençoe a todos, que Deus tenha o Boixá, ainda que essa não fosse a fé dele, mas é a minha, e é o que eu desejo de melhor para ele, que é o que eu conheço de melhor, que é Deus. Fábio Vladimir. Valeu, Vladimir. Agora só uma correção aí no que você falou. Nunca somente os ouvintes, tá? É sempre principalmente os ouvintes aqui na Band News FM. A gente segue tocando barco nessa manhã triste de terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Agora são 5 horas e 6 minutos no horário brasileiro de verão. E desde o finzinho da noite de ontem, começo da madrugada, o corpo do nosso Ricardo Boixá é velado no MIS, Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. É, o velório que deve... e até as 2 horas da tarde, enfim, é aberto ao público. A gente estava conversando ao longo da madrugada com o nosso colega da Rádio Bandeirantes, o Yuri Cavalieri, que trouxe as informações para a gente direto de lá. E agora a gente faz contato novamente com o Miss Elaine Freires, já está por lá. Elaine, bom dia para você. Na medida do possível, a gente segue tocando o barquinho aqui, como com certeza o Boixá estaria mandando agora todo mundo que trabalha aqui na redação da Band News FM. Toca o barco. Bom dia para você, Elaine. Bom dia, Ivan. Tocando barco por aqui, a gente acompanha esse velório que é realizado aqui neste momento, aqui do nosso âncora Ricardo Boixá. Neste momento, familiares, um dos irmãos e também a mãe dele, a dona Mercedes, que passou a madrugada inteira, continuam aqui reunidos. Agora poucas pessoas mesmo, de fato, a família, alguns amigos e uma comoção muito grande da parte da imprensa, né? As pessoas que estão aqui, que passaram a madrugada inteira também trabalhando, acompanhando, cada um com uma história curiosa, alguma ligação, seja por ter trabalhado com Ricardo Boixá ou por ouvi-lo diariamente, cada um com uma história e com algo a acrescentar, a falar e também até dar risadas, né, de lembrando com saudades de tudo que ele deixou para a gente. Aqui do lado de fora, algumas pessoas começam a chegar aos poucos, né, principalmente amigos e familiares. Esse velório que vai ser aberto ao público até as 10 horas, até as 2 horas da tarde, né, já está aberto e, portanto, durante toda a madrugada, principalmente no começo da noite, o movimento foi mais intenso, né, de algumas autoridades, como o governador de São Paulo, João Dória, que passou aqui mais cedo, também amigos, como o jornalista Juca Kifuri, e também fizeram questão de passar aqui um pouco mais cedo também, e pessoas que passam a todo momento, né? A mulher dele também já esteve aqui mais cedo também, agora foi repousar um pouco, fazer as coisas em casa, mas depois vai voltar para cá. E aí, portanto, é uma grande comoção, né? A gente, por tudo quanto é lado aqui, desde a entrada do MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, muito bonito aqui nos Jardins, aqui em São Paulo, flores e coroas de flores para tudo quanto é lado, várias homenagens de jornalistas, de amigos, de empresários, muitas pessoas lembrando e querendo prestar sua homenagem ao Ricardo Boixá. O corpo vai ser cremado ainda nesta terça-feira numa cerimônia privada para a família, portanto fechada, mas o local da cremação ainda não foi divulgado. O velório aí é essa última oportunidade para o público, para o nosso ouvinte que quer dar o último adeus ao Ricardo Boixá, pode vir aqui ao Museu da Imagem e do Som. Muita gente perguntando, né, durante toda a madrugada também, o local, o endereço do MIS fica na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa também. Ivan. Valeu, Elaine, que segue acompanhando. É uma cobertura muito difícil, a gente está no ar desde, enfim, com essa cobertura desde o comecinho da tarde dessa segunda-feira, e só parafraseando aqui um ouvinte, perdi, desculpa a mensagem, são muitas as que chegam aqui na manhã desta terça-feira. Segunda-feira parece que é um dia que não acabou, né, e que não vai acabar, né? A gente fala tantas vezes aqui, parece que é meio piegas, mas a sensação é essa, né, de que a gente vai olhar ali para o estacionamento da Band News FM, a qualquer momento o Twingo roxo vai aparecer por ali. E o Boixá vai chegar aqui para dar naquele bom dia, né? E tem muitos ouvintes aqui perguntando o que vai ser da nossa manhã, quando der 7h30, ou como disse aqui o nosso ouvinte, quando der 7h qualquer coisa da matina, é assim que o Boixá falava. E eu tenho respondido o seguinte, que a gente não sabe, né? fundo do coração como serão os próximos dias aqui na Band News FM, mas o que eu posso dizer é que hoje, claro, a programação segue voltada a essas homenagens e que a gente vai ter aqui uma programação especial a partir das 7h30, 7 qualquer coisa, 7h30, né, 7h30 e qualquer coisa da matina, com o Eduardo Barão, a Carla Bigato aqui no estúdio, também vamos ter a nossa colega Tatiana Vasconcelos, que foi da Band News FM, foi nossa colega aqui na Band News FM, hoje está na CBN, mas dividiu os microfones com o Boechat por 6 anos aqui na nossa programação. Rodolfo Schneider, nosso diretor de jornalismo lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Orengo, nosso chefe de jornalismo em Brasília, Laura Ferreira, todos aqui no estúdio, claro, para seguir essa difícil cobertura, mas como a gente falou aqui agora há pouco, como a Elaine falou, a gente tem que tocar o barquinho. Daqui a pouquinho, a partir das 5h40, no horário brasileiro de verão, Gabriela Maia e Sandro Badaró comandam aqui também a programação da Band News FM. 5h11, horário brasileiro de verão, mais uma vez, microfones abertos aqui para os ouvintes da Band News FM, que amanhecem uma terça-feira triste, amanhecem mandando mensagem, querendo participar da programação, muitos deles sequer dormiram. Mais uma vez, a gente abre o microfone aqui para o ouvinte. Bom dia, Band News FM. Meu nome é Rinaldo, eu sou de São Paulo e eu amanheci hoje, eu amanheci muito triste, muito, uma tristeza muito grande. Perder o Boechat, para mim, foi pior que perder uma pessoa da família, uma pessoa querida da família. Tá muito difícil essa manhã, não quero nem ver quando chegar às 7h30 da manhã a gente não ter ele para dar bom dia pra gente. Escuto ele desde 2005, 2006, quando comecei a trabalhar com vendas na rua, e todo dia de manhã escutava seu alegre bom dia e seus comentários. Era uma delícia. Vamos sentir muita falta de você, Boechat. Muita, mas muita falta. Um abraço à sua bela família. Os taxistas. Bom dia, Band News. Flávio Trajano aqui do Rio. Eu tô desde ontem sem acreditar na notícia, né, da morte do Boechat. E assim que eu soube, eu não consegui mais trabalhar. Tô tentando ir trabalhar agora, mas tá difícil. E eu falava pra minha esposa: amor, eu te amo, mas eu amo o Boechat também. Não briga comigo, não. Que era com ele que eu via e eu via tudo o que acontecia no país, um resumo completo de todos os assuntos. Vai ser difícil, mas vamos tocar o bar. E força para a família, para todos os ouvintes e o pessoal aí da Band. Bom dia, na medida do possível. Valeu, Trajano, bom dia para você também. Muito obrigado aí pelo relato, pela mensagem. A gente vai abrir aqui o microfone da Band News FM para os nossos ouvintes ao longo desta terça-feira. Amigos, prestam homenagens ao nosso âncora de todas as manhãs aqui na Band News FM. A coragem, a ousadia e a irreverência. Três características que marcam Ricardo Boechat e inspiram amigos a seguirem tocando o barquinho, desta vez pelo Mar da Saudade. Homenagens não faltam. Lembranças, elogios, histórias de uma vida dedicada ao jornalismo. Uma voz ativa e insubstituível, como afirma a amiga e jornalista Miriam Leitão. O silêncio do Boechat vai ser grande demais. E a gente tem que pensar nesse silêncio. Ninguém é ele, ninguém tem a capacidade, que tem a soma das qualidades que ele tinha. Então a gente vai ter que, de alguma forma, suprir. Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos internautas. Para quem gosta do trabalho de jornalista, mesmo quando não concorda, né? E era isso que ele ressaltava. Boechat era conhecido por ser dono de um temperamento próprio. O amigo Joaquim Ferreira dos Santos lembra que ele sempre defendeu o que pensava. Gostava de ver o Boechat na redação, trabalhando de um lado para o outro, e como ele mesmo dizia, né, às vezes chutando a própria sombra, né, naquele jeito temperamental, nervoso, mas sempre com muito humor, muita, muita graça, né? Com Chico Pinheiro, o âncora da Band News FM dividiu espaço na redação da TV Globo no início dos anos 2000. Apesar de terem seguido em emissoras diferentes, os dois sempre conversavam sobre o noticiário nacional. Falávamos, às vezes, por telefone, sempre com conteúdo parecido, né? Indignação diante dos absurdos da vida nacional. O Ricardo era isso, o Ricardo era indignação, era o ouvido atento ao cidadão comum. O colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, destaca a proximidade de Boechat com os ouvintes do rádio, veículo em que, segundo o amigo, Boechat se reinventou. O rádio, cara, ele se reinventou, aí é outra qualidade de Boechat. Quer dizer, como é que um cara que passou 50 anos consegue se reinventar como se ele passa, como se ele a vida inteira ele tivesse nascido no rádio? Quer dizer, quem quiser comprar briga aqui é só você entrar num táxi e falar mal do Boechat, porque ele é adorado, ele foi um sucesso. Nascido em Buenos Aires, Boechat se considerava um carioca da gema. A identificação com a cidade maravilhosa fez com que ele escrevesse um livro sobre um dos símbolos do Rio, como conta a diretora do Copacabana Palace, Andréa Natal. Sim, ele era um apaixonado pelo Rio, apaixonado pelo Copa, conheci muita história. Quando ele ficou, ele começou a levantar dados históricos para elaborar o livro, ele chegou a dormir aqui. A gente tinha uma salinha que era o nosso arquivo histórico, e aí tinha uma cama de solteiro, ele ficava lá, ele realmente mergulhou de cabeça. Amigo de Boechat há 30 anos, o jornalista Aziz Ahmed escreveu o livro Memórias da Imprensa Escrita, com depoimentos do apresentador do Jornal da Band. Ahmed conta que a versão final da obra seria entregue nesta segunda-feira a Boechat. Eu adorava Boechat, ele nunca deixou de ter uma palavra, nunca deixou de entrar em contato comigo, algumas confidências, então é duro pra caramba. Ele recebeu hoje o livro com o depoimento dele, entendeu? Que ainda vou marcar o lançamento, e acontece essa desgraça. Ricardo Boechat morreu nesta segunda-feira, vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo. A aeronave caiu em cima de um caminhão na rodovia Anhanguera e explodiu. Boechat e o piloto não resistiram. Do Rio de Janeiro, Amanda Martins, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De todos os depoimentos que a gente ouviu aqui na Band News FM, talvez um dos mais emocionados e emocionantes, porque não, foi a do apresentador do Café com o Jornal, Luiz Megali, que tinha uma relação muito estreita com o Ricardo Boechat. Eles dividiram os estúdios da Band News FM, dividiram até um apartamento, né, Megali? O Boechat era como um pai, o segundo pai para o Luiz Megali, e ele contou algumas histórias aqui para o nosso apresentador, Reinaldo Azevedo. A gente vai soltar esse áudio agora, vamos soltar outros depoimentos, lembrando que o microfone da Band News FM está aberto aqui para os nossos ouvintes, pode mandar sua mensagem de áudio. Acho que nada mais justo para homenagear o Ricardo Boechat do que abrir o microfone da Band News FM para o ouvinte, né? Só repetindo a máxima do Boechat, de que a Band News FM não é uma rádio para ser ouvida, é uma rádio para o ouvinte se fazer ouvir. A gente vai ouvir agora o depoimento do Megali, junto com o Reinaldo Azevedo. Daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente vai seguir tocando o barquinho nessa manhã triste de terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, a segunda-feira, que ainda não acabou. 5 horas e 18 minutos no horário brasileiro de verão. Eu estou aqui com o Luiz Megali, que é o âncora do Café com Jornal, que trabalhou com o Boechat na Band News. Não é boa noite. Não. Né? Mas você conviveu com ele. Como foi essa convivência? O que é que o Boechat deixou um pouco dele para cada um e também para você? Reinaldo, apesar de tudo, um prazer estar aqui. Gostaria que fosse em outras circunstâncias. Eu ouvi agora há pouco, vindo aqui para a Band, a entrevista, o depoimento do Rodolfo Schneider. Eu senti que era como se as palavras estivessem saindo da minha boca. Se o Rodolfo ganhou um pai quando o dele faleceu, o meu, felizmente, segue vivo, eu ganhei um segundo. O Boechat, ele se autodefinia como o meu pai profissional. Mega, vem cá. É seu pai profissional que está falando. Você não deve fazer isso. Isso que você fez é errado. A cada decisão que eu precisava tomar, todas, inclusive agora, quando a gente não dividia mais o estúdio, né, fisicamente, o Boechat participava, eu fazia questão de ligar para ele. Boechat, me ofereceram para ir trabalhar nos Estados Unidos. Você acha que eu devo ir? Vai, Mega. Boixá, estão querendo que eu volte para fazer o Café com o Jornal. Volto? Volta. É, ele participou de cada etapa profissional, cada etapa pessoal da minha vida. Eu poderia ficar falando aqui do meu relacionamento pessoal com ele, mas eu tenho medo de não conseguir segurar esse choro que está engasgado, segure, aqui. Não segure, porque eu já chorei também. Eu prefiro lembrar de histórias boas com o Boixá. Quando eu fui me casar, em 2011, como a gente estava indo morar fora do país, a gente organizou um casamento surpresa. Convidou os melhores amigos, olha, a gente vai se despedir. A guisa de despedida, todos foram convidados e haveria ali um casamento surpresa, sem que ninguém ficasse sabendo. Coutinho estava lá ou não, Coutinho? Estava lá. Estava lá, né? É, ninguém sabia, era um segredo. E o Boixá estava naquela época em que ele estava afastado por causa de uma depressão profunda, que, aliás, a maneira como ele lidou com a doença publicamente foi uma coisa admirável, como tantas coisas admiráveis que ele fez. Liguei e falei, Boixá, quero que você esteja lá, vai ser a minha despedida. Ele, Mega, eu não estou conseguindo sair de casa, estou num momento ruim, estou tomando medicamento, não consigo conversar. Eu falei, Boixá, respeito isso, então deixa eu falar uma coisa, vai ter um casamento. Vai ser o meu casamento. Se você achar que tem condições, se você achar que pode estar lá, eu gostaria não só que você tivesse, mas que você seja o meu padrinho. Né? Eu lhe convidaria na hora como parte da surpresa, mas já que as circunstâncias são essas, ele então, nesse caso, pode reservar o meu lugar que eu vou estar lá. E ele foi, estava bastante abalado, distante, por causa da quantidade de remédio que ele vinha tomando, mas fez questão de estar lá. Do meu lado. E eu tinha segurado esse choro até agora, Reinaldo. Segura não. Mas eu não aguentei esse estúdio que a gente dividiu, eu, o Boixá, onde você tá agora, eu, onde o Coutinho tá agora. Por tantos anos, tantas brigas, tantas risadas, tantas piadas, tanto aprendizado, tanta coisa que eu levei daqui, meu irmão. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, a gente se encontra. O nosso sonho é de voltar a trabalhar junto. Não vai acontecer agora. É isso. Mas a gente vai se ver, meu irmão. Não se desculpe. Não se desculpe. Isso é... Faz o seguinte. Constrói, você que é dessa profissão... De outra profissão qualquer. Construa sua trajetória para que um dia, quando você se for, a pessoa possa fazer isso que o Luiz está fazendo. Né? Queira ser admirado, queira ser amado, como o Boixá era. E o Luiz está deixando claro, e não fazendo populismo barato, que ele não fazia. Né? Não fazia questão de agradar ninguém, hein, não fazia questão de agradar ninguém. E isso, eu destaquei isso, já destaquei isso aqui hoje, destaquei em outros depoimentos. Essa é uma profissão, e especialmente o jornalismo opinativo, que você tem de fazer sem medo de desagradar. Aliás, às vezes, muitas vezes, você tem que ter medo de agradar. Porque quando o sujeito... É um pouco esquisito e te acha bacana, né? Você fala assim, pô, onde será que eu errei? Né? E o Boixá não tinha. E nós que estamos metidos nessa área do jornalismo opinativo, do jornalismo interpretativo, nós não temos que ter esse receio, não. Né? Nós temos sim que ter o compromisso com quem está do outro lado. A gente tem que ter o compromisso com o leitor, a gente tem o compromisso com o telespectador, a gente tem o compromisso com o ouvinte. A gente tem o compromisso... Os velhos, que nem eu, que nem o Boixá, com essa moçada que está aqui, né? De dar o exemplo. De dizer para eles, vale a pena ser digno. Vale a pena fazer a coisa certa. Vale a pena enfrentar as ondas de desqualificação que muitas vezes chegam. Os xingamentos, as patrulhas. Porque hoje, Luiz... Se a gente for dar bola para os grupos organizados que tentam nos patrulhar, a gente não trabalha. A gente não consegue fazer direito o nosso ofício. Que está sempre ali as pessoas achando que estamos conspirando contra alguém. Né? E o jornalismo que se preza que o Boechat fazia, que nós procuramos todos fazer aqui, o jornalismo que se preza conspira, sim. Conspira contra a safadeza, contra a calhordice, contra a canalice, contra o desrespeito à lei, contra o abuso de autoridade, contra a exploração dos pequenos, dos humildes, dos simples. Nós conspiramos contra a velhacaria. Ah, contra a velhacaria que vem pele de cordeiro, porque tem também. E aí é preciso chegar lá e dizer, não é isso. Sabendo muitas vezes que você está militando contra o consenso. E nessas horas, então, é mais difícil ainda. Porque você olha e diz assim, vai ser consenso que as coisas são desse jeito. E você vai ter de falar, não é. Né? E o Boechat era um dos grandes que fazia isso, não é. Né? Na eleição, estivemos juntos nesse estúdio. E foi muito bom porque nós discordamos muito em algumas coisas. Né? Discordamos muito. E saímos daqui e fomos ali fora, nos abraçamos, nos demos um beijo. E eu me divertia muitas vezes com fofocaiada na internet. Ih, o Reinaldo Azevedo e o Boechat. Ih, o Boechat, Reinaldo. Ih, acho que o Boechat deu um recado pro Reinaldo Azevedo. Ih, acho... Gente que vive, meu Deus do céu. Que vida miserável é essa? Que fica cavucando desentendimentos alheios e arranca prazer disso. E desentendimentos supostos, porque eles não existiam. Você falou uma coisa da depressão. Uma vez, um jantar na casa do Ricardo, né? Aqui, da casa, né? Ricardo Saad, sim, um dos sócios da empresa. Nós fomos tomar um uísque lá fora, no terraço, né? Eu sabia, mais ou menos, da história dele, da luta dele contra a depressão. E ele me contou, e eu fiquei assim, meio até paralisado com desassombro. Né? Qualquer outro teria mais pudor, né? Não porque tenha feito, não é isso, mas é que a pessoa, quando fala da sua depressão profunda, ela fica numa posição de fragilidade sempre. Ainda que, graças a Deus, à época ele já tivesse se livrado à custa de remédios, de um tratamento. Mas ele falou assim, ele falou com clareza a respeito daquilo. Eu fiquei um pouco chocado, assim, com a franqueza. Eu aquela franqueza não teria, porque diria respeito muito a uma coisa pessoal, mas ele até porque, para enfrentar, ele teve de se desdobrar, ele perdeu o pudor, no bom sentido, né, de tratar da questão. E ele falava disso, porque há outras pessoas vivendo essa mesma vida e que precisam enfrentá-la com essa mesma coragem. É de uma generosidade, né? Infinita, né, Reinaldo? Sim, porque você se abre, você está, afinal de contas, oferecendo ao outro, né? E a especulação, ele sabe, acho que ele me achava uma pessoa decente e sabia que eu jamais comentaria, como estou comentando pela primeira vez e porque você comentou, né? Mas que eu jamais faria qualquer tipo de exploração desta coisa. Mas eu fiquei assim, eu fiquei um pouco assombrado com a facilidade e a tranquilidade com que ele falou e com o alívio também que ele sentia, Luiz, de ter se livrado, sim, daquilo que uma pensadora, a Júlia Kristeva, chama de o sol negro, né? Que é a depressão, né? Porque ilumina tudo, mas ilumina tudo com uma luz que não interessa, né? E que leva muitas vezes as pessoas a uma situação muito ruim. É isso, Luiz. Reinaldo, quer ouvir uma história divertida? Orgulho-se sempre da sua emoção. Diga, me orgulho de ter passado tanto tempo ao lado desse grande cara. O Boechat faz o comentário dele de abertura, né, como você faz às 6, ele faz às 7:30. E ele tem uma capacidade de construção, um raciocínio que tem começo, meio e fim, que é uma coisa impressionante. Fala 25 minutos ali, sim, um discurso coerente, impecável. E muita gente acha que ele escreve esse discurso, mas tudo vem da cabeça, tudo é improvisado. Como você disse na abertura do programa, são duas as pessoas que eu conheço que têm a capacidade de fazer isso. Uma é era, né, difícil usar o pretérito. Uhum. O Boixá, a outra é você, Reinaldo. E em um dos muitos desses dias, o Boixá aqui chegou de ótimo humor, pouco antes das 7 da manhã, na época o jornal começava às 7, não às 7h30. Faltando coisa de 3 minutos para a gente entrar no ar, ele disse: Mega, hoje eu estou me sentindo particularmente inspirado. Você escolhe. Se cuida. Você escolhe o assunto da abertura. Eu falei: eu escolho? Ele: você escolhe. Aí eu falei: pô, peguei o jornal, não quis dar mole para ele de escolher o principal assunto, mas também não quis escolher um assunto muito lateral, muito periférico. Peguei um ali que estava no terceiro quarto da página, dando sopa ali, mas que não tinha grande destaque na imprensa. Esse aqui, Boixá. Esse? Esse, não lembro qual era. Pá, abriu 7 horas da manhã, vinheta, Boixá no ar, começa a fazer um comentário sobre um outro assunto, completamente diferente. Aí eu dei aquela risadinha pra ele, pronto, arregou. Não deu conta. E começa o comentário. Aí ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio, aí você vai ver que ele tá fazendo uma espiral ali, rumo ao centro, e que no finalzinho, lá pelo 22º minuto, Coutinho, ele bate no ângulo, no assunto em que eu havia pedido. Ele começou com um assunto diferente, tenho impressão, sem saber para onde ia, mas terminou ali, ó, pá, encaixando a bola ali onde a coruja dorme. Terminou, fomos pro intervalo, ele falou: encare isso como uma aula de jornalismo. Mas sem prepotência, sem arrogância, não, não naquele tinha, bom humor que ele tinha. Não tinha isso. Ele era uma pessoa... Aliás, ele era uma pessoa doce no trato, né? Isso, no trato pessoal, que é uma confusão que às vezes as pessoas fazem. O fato de a gente, muitas vezes, ao microfone, ser ácido, ser duro, e não é porque seja fingimento, não é isso? É que os assuntos causam indignação mesmo, né? Genuína. Eu, muitas vezes, eu falo com a minha mãe todo dia, ela liga e fala assim... Você precisa parar de ficar nervoso com determinada coisa, né? Com esse sotaque do escorgo. Eu digo: não, mãe, eu não estou nervoso no sentido de que eu saia de lá e a minha pressão está alta. Naquele momento eu estou indignado. Aquilo me leva a uma indignação intelectual, genuína. Como fazia Boechat. Sai dali, era um doce de coco, né? Ah, uma pessoa irascível, intratável. Não. Não. Que é outra fama que muitas vezes antecede as pessoas que fazem... Ah, deve ser insuportável conviver. Não, não é insuportável conviver, é muito agradável conviver. Hã? Mesmo, reitero, quando se discorda. Hã? E eu faço questão de chamar atenção para isso. As minhas discordâncias com o Boixá não eram pequenas. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Ele achava, por exemplo, que eu era e sou... Né? Eu digo era porque era opinião, era o olhar dele, né? Mas ele me achava excessivamente legalista, no sentido de que, poxa, mas você, por causa da lei, muitas vezes você não vê que... Aí dizia: não, mãe, poxa, mas eu não entendo que possa haver resposta fora da lei, então tem que mudar. E tínhamos essa divergência, e eu entendo profundamente o ponto de vista dele. Entendo, porque é uma corrente do pensamento do direito, não é só dele. Não é só dele. Né? Existe uma corrente de pensamento do direito. Ele não era advogado. Né? Mas ele pensava de acordo com uma corrente do pensamento do direito que não é a minha. Absolutamente não. Aliás, em muitos aspectos, o contrário da minha. Só que tem uma coisa, a opinião dele era fundamentada. A opinião dele era forte. A opinião dele era pertinente. A opinião dele tinha alvo. Eu odeio, meu querido Luiz, nesse... Assim, porque uma coisa é a seguinte: se você vai fazer jornalismo opinativo, opine. Opine. Você não precisa estar num dos extremos da opinião, nem cá, nem lá, pode estar no meio, qualquer lugar, mas opine. Só que existe o cara que faz jornalismo de opinião, mas já faz uma coisa que o Roland Barthes, o pensador francês, dizia assim: opinião nem. Ah, nem isso, nem aquilo, nem não sei o que. Você termina de ouvir o comentário e você não sabe o que foi que o cara disse. Né? Isso, insisto, não quer dizer que você tenha que estar num dos polos. Mas é preciso que a pessoa que esteja do outro lado tenha entendido o que você quis dizer. Né? E isso o Boechat fazia como ninguém. Né? A opinião dele era clara. E mais uma vez, muitas vezes, de novo ali, no, passava no estacionamento e dizia assim, ops, nada disso, não é isso não. Ele me olhava, ria, ou ele fazia comigo, você está equivocado. Você está equivocado, já estou não. E aí, sempre, sempre, sempre, com absoluta doçura, né? Reinaldo, desculpa, você falou um pouquinho no início, já quase uma hora atrás, e eu vou repetir, porque eu acho isso que resume muito do que você está falando. De verdade, eu sou testemunha auditiva de que o Boechat foi um dos maiores defensores para o Reinaldo Azevedo fazer parte da equipe Band News FM. E o Reinaldo contou aqui que já brigou com o Boechat, né? Opa! Teve problema com o Boechat, intelectual, vamos dizer assim, de linha de pensamento. E eu não vou contar com detalhes, que é algo de bastidor, não vou revelar aqui, mas eu falo com toda absoluta certeza, o Boechat foi uma das pessoas que mais brigaram e que mais acharam bacana a vinda do Reinaldo, apesar de todos claramente perceberem que os dois têm uma linha de pensamento jornalística às vezes antagônica, como o Reinaldo acabou de falar. E isso diz muito do Boechat. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Carioca, todos sabem quem é, né? Humorista, né? Humorista. E ele me manda aqui, eu queria te passar um relato. Uma vez jantando com o Boechat, você tinha estreado naquela semana na Jovem Pan, e eu, empolgado, comentei com o Boechat sobre a sua estreia no rádio. Ele me disse que você era muito talentoso e mostrou uma grande admiração e queria ser sucesso porque você é muito bom. Nunca me esqueço disso e me senti na obrigação de transmitir isso. Me passo Carioca agora. Tá falando isso aqui, tá parecendo assim, você resolveu ler isso para falar bem de si mesmo? Não. Eu tô, de fato, se eu me acho bom ou mal, isso aqui independe. Esse não é o ponto. Eu tô passando isso porque quando isso aconteceu, eu e Boechat éramos ainda rompidos. E o Carioca está me passando isso agora. Né? Então, é preciso que você tenha grandeza, né, para falar isso que ele falou para alguém que viria a ser meu amigo, que à época, hoje eu sou amigo do Carioca, à época não era. Portanto, não conhecia o Carioca. Né? A não ser de vista, para você falar, eles têm amigos, para você falar para um amigo seu de uma terceira pessoa com quem você tretou e tá tretado, diz assim, fazer uma avaliação técnica do trabalho. Se ele foi justo, se ele foi injusto, talvez aqui tenha sido um dos erros do Boechat dizer que eu presto alguma coisa. Algum erro também tem, né? Pode ser esse. Não interessa, não é disso que eu estou falando. Né? Mas é do sujeito que reconhece e que é generoso bastante para fazer isso. Não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um. Não está metido em picuinha. E isso fez dele o grande jornalista que ele era, reconhecido, graças a Deus, também tem isso, né? Uma coisa boa para o Boechat. Ele foi reconhecido muitas vezes em vida pela qualidade do trabalho dele. Certo, Luiz. Quer ficar aqui com nós? Fica aí com a gente. Posso acompanhar aqui? Obrigado, Reinaldo. 5 horas 39 minutos, horário brasileiro de verão. Eu, Ivan Brandão, me despeço por aqui. Você vai ficar na companhia de Gabriela Maier, de Sandro Badaró. Eu quero mais uma vez, em nome de todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, agradecer a companhia de você, ouvinte da Band News FM, ao longo dessa madrugada, dura madrugada, assim como vai ser dura também essa terça-feira, os próximos dias. Eu falo de novo aqui, da redação da Band News FM, talvez eu seja o jornalista que menos conviveu com o Ricardo Boechat, mas ouvindo os depoimentos, os relatos aqui dos nossos colegas, eu fico com essa impressão de que eu convivi com ele a vida inteira. Mas, pelas mensagens dos ouvintes, a gente percebe que o vazio que fica é bem maior do que algumas horas de hiato aqui na nossa programação. O Boechat deixa um vazio na vida de quem está aqui com a gente, de você, ouvinte da Band News FM, que faz o barquinho ir em frente. É isso que o Boechat, com certeza, mandaria a gente fazer. Toca o barco. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, boa novela e até amanhã. Boa noite. Thank you. você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. 5:41 no horário brasileiro de verão. Essa é a Band News FM nesse difícil 12 de fevereiro de 2019. A partir de agora, eu, Sandro Badaró, te acompanho. A Gabriela Maier também está por aqui. Nesse horário você, como de costume, acompanhava o Eduardo Barão. Daqui a pouco ele vai estar por aqui, nesse dia de homenagens ao nosso carequinha de todas as manhãs, Ricardo Boechat, que infelizmente não vai estar aqui às 7:30 da manhã. A gente vai trazer muita informação sobre a despedida ao nosso âncora, que será eterno âncora da Band News FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Ricardo Boechat. Essa cerimônia acontece em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente aciona a nossa reportagem por lá para saber como é que está a despedida. Uma manhã completamente diferente, onde a gente vai falar muito sobre a história do Boechat, sobre o que ele significa para a rádio. O DNA do Boechat está no DNA da Band News FM. Por isso, de antemão, a gente pede desculpas para você, ouvinte. Hoje, o dia totalmente dedicado a ele não é um dia fácil. Ontem, a nossa editora executiva, Sheila Magalhães, disse: essa rádio é feita por gente, para gente. E para a gente é muito difícil, assim como é para todos os ouvintes, para quem acompanhava o Boechat todo dia cedinho ou à noite no Jornal da Band, é um dia muito difícil. Mas a gente está aqui, como disse o Ivan Brandão, como disse o Eduardo Barão ontem, como a gente sempre diz, tem que tocar o barquinho. E a gente vai tocar o barquinho, né, Gabi? Estamos tentando tocar o barquinho do jeito que dá. É difícil não se emocionar e, como você disse, essa rádio é feita por gente e para gente. Então, peço desculpas de antemão pela emoção, mas eu tenho certeza que os ouvintes se entendem, porque eles também estão muito emocionados. As mensagens não param de chegar. O Iva contou que as mensagens chegaram a noite inteira. Ele falou que teve a impressão de que as pessoas não dormiram. Muita gente compartilhando aqui a dor, a indignação e o inconformismo mesmo, porque com uma morte assim tão repentina, às vezes a gente fica com a impressão de que a gente vai acordar de um sonho e que as coisas não vão ter sido bem assim. Mas a gente tem que tocar o barco, então vamos tocar do jeito que for possível hoje e processando ao longo do dia, ao longo dos próximos dias, todos os lutos que a gente tiver para processar. Ricardo Eugênio Boechat nasceu em Buenos Aires, 13 de julho de 1952. Infelizmente faleceu ontem em São Paulo, dia 11 de fevereiro de 2019. Jornalista, apresentador, radialista, passou pelos principais veículos de comunicação do país, Jornal Globo, O Dia, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, até chegar ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em 2005, assumiu os microfones da Band News FM. Quem acompanhou um pouco da trajetória do Boechat sabe que ele já falou diversas vezes que ele chegou tarde ao rádio, mas que era o veículo que ele mais gostava, porque é onde ele tinha esse contato direto com o ouvinte. Acho que todo ouvinte que está ligado agora na Band News FM, muitos de alguma forma tiveram pelo menos uma relação pelo rádio e muitos uma relação pessoal. Eu queria destacar aqui uma mensagem que chegou ontem de uma ouvinte, a Ieda. Ela publicou no Twitter dela uma foto do Boechat e nessa foto ela contava que ela perdeu o voo uma vez e ela pediu para a rádio, pediu para a companhia primeiro uma carta, alguma coisa para dizer que ela tinha se atrasado pro trabalho. E a companhia aérea não deu para ele. E a Ieda escreveu um e-mail. Ela escreveu para o Boechat, para o e-mail pessoal dele, que ele divulgava, assim como ele divulgava o telefone pessoal dele no ar. Era o pessoal, era o telefone que ele estava todos os dias, era o telefone que a gente falava com ele, era o telefone que a direção do Grupo Bandeirantes falava com ele, era o telefone que os ouvintes falavam com ele. E a Ieda mandou uma mensagem para o Boechat perguntando se ele poderia testemunhar a favor dela. Essa mensagem foi em maio de 2015. No dia 27 de maio, às 7:02 da noite, eu tô com o e-mail aberto aqui na frente, o Boechat, ele, respondeu o seguinte: cara Ieda, que tipo de testemunho eu poderia fornecer-lhe? Se quiser, faça uma carta para a sua empresa ou para apreciação em juízo. Estou às ordens. E aí ele fala: responda para um e-mail com cópia para alguém. Abraços, Boechat. A Ieda entrou em contato com ele. E aí ela conta que foi o pai dela que deu a ideia de escrever pro Boechat. E aí ontem ela postou essa mensagem no Twitter que diz assim: em 2015, meu voo foi cancelado e eu perdi um dia de trabalho. A companhia aérea não me deu um documento algum que eu pudesse levar ao trabalho e ter minha falta abonada. O Boechat estava no voo, escrevi para ele pedindo ajuda. O Boechat não mandou uma carta para ela, o Boechat não ligou para o chefe dela, o Boechat não falou com a companhia aérea. O Boechat foi até o trabalho dela, falou com a chefe dela e pediu para ter a falta abonada. Esse era o contato do Boechat com os ouvintes. Esse é o contato que ele ensinou para a gente, né, Gabi? Sim, é o que ele falava aqui, né? É, a gente inverter a lógica, foi o que ele nos ensinou, de parar de achar que jornalista sabe tudo e de ouvir os ouvintes. Inclusive porque os nossos ouvintes aqui, a gente aprende todos os dias, tem informações relevantes, às vezes estão muito perto das notícias que estão acontecendo, às vezes tem muita informação do próprio repertório, pessoas com formações muito diferentes. Então, quando a gente às vezes fala de um tema sobre o qual a gente não tem total domínio, os ouvintes complementam informações, corrigem uma coisa ou outra, nos ajudam sempre a melhorar o que a gente traz ao ar aqui todos os dias na Band News FM. Ele falava, testemunha ocular da história não é o repórter, é o ouvinte, é quem está lá, é quem presencia, é quem conta a história. Vamos saber como é que está a homenagem, as despedidas a Ricardo Eugênio Boechat, o nosso carequinha. Quem acompanha o velório em São Paulo, que começou ontem à noite, segue nessa manhã, é a repórter Elaine Freires. Bom dia, Elaine. Olá, Sandro, Gabriela, familiares, amigos reunidos aqui no Museu da Imagem e do Som, no bairro dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, para prestar o último adeus aqui ao nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. Muita comoção nos corredores, a todo momento a movimentação aqui foi bastante intensa ao longo de toda a madrugada. Pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. Chegou um momento aqui, Sandro, durante a madrugada, que eram mais de 300 taxistas, né? O movimento dos taxistas, o apelo, né? A ligação com o Ricardo Boechat, muito, muito forte. Então, isso é uma coisa incrível, né? Isso que a gente acompanha, a todo momento as pessoas chegam. É um velório que é aberto ao público, né? É a cara do nosso Boechat, né? Esse contato com o ouvinte, de sempre se aproximar, de não ter aquela barreira, não. Ele queria tocar, conversar com as pessoas. E esse é um momento que as pessoas também têm, chegam a todo momento para prestar o seu último adeus ao Boechat. E as pessoas chegam aqui ao Museu da Imagem e do Som e perguntam: ah, mas por onde que eu entro? Eu posso entrar? O que que eu faço? É aberto. As pessoas chegam e entram mesmo. Próximo já, onde está o corpo do âncora, né? Do nosso âncora, do Boechat, está a mãe dele, um dos irmãos, tem alguns colegas nossos que trabalham com a gente também na rádio, já estão aqui também prestando suas homenagens desde cedo. Muitas coroas, né? De flores, de amigos, familiares, empresários, pessoas que vieram aqui prestar essa homenagem ao Boechat. Tudo isso vai até as 2 horas da tarde, né? Essa previsão que esse contato fique aberto até as 2 horas da tarde. Depois ele será cremado numa cerimônia fechada para familiares. Essa informação de onde vai ser, como é que vai ser, isso não vai ser divulgado pela Band. Pelo menos essa é a informação que a gente tem até o momento, que é justamente em respeito à família, porque vai ser algo muito particular e muito íntimo. Então, quem quiser acompanhar, prestigiar, dar sua última homenagem, pode vir aqui ao Museu da Imagem e do Som, que fica nos Jardins. O endereço é a Avenida Europa, número 158, Sandro. Obrigado, Elaine. Elaine volta ao longo do dia. A gente tem algumas imagens, né, do velório do Boechat. Com certeza o ouvinte que quiser, antes do trabalho, um pouquinho depois do trabalho, durante o trabalho, pode ir, como disse a Elaine, ao Museu da Imagem e do Som, no MIS, no bairro dos Jardins, em São Paulo, até as 2 da tarde, o velório aberto ao público. A gente vai, em instantes, trazer alguns momentos que marcaram a passagem de Ricardo Boechat pela Band News FM. E tem um ouvinte que mandou, assim, acordei muda, minha voz foi calada ontem. É difícil mesmo, mas eu tenho certeza que o Boechat diria que a voz de todo mundo vai continuar sendo ouvida. A gente está aqui e vai continuar fazendo isso porque ele faria e porque é a sua voz, da nossa ouvinte que mandou, de todos os ouvintes que estão escutando a gente agora, é essa voz que não vai ser calada. A voz do Boechat não vai ser calada. É, a gente vai falar agora vai lembrar um pouquinho de alguns momentos dele aqui na Band News FM, inclusive alguns engraçados, porque tinha uma coisa que ele fazia também, era trazer o humor para o jornalismo. E claro que além do comentário inteligente do Boechat sobre temas variados, os ouvintes da Band News FM esperavam todos os dias ansiosamente por um bom dia especial. José Simon, excelência! Buenos dias, Boechat! Essa parceria com José Simon durou mais de 10 anos, numa sintonia impossível de ser reproduzida por outra dupla, rendeu até um partido político. Vamos lá, PGN, olha a musiquinha aí! Creu, creu! Eu vou votar no Simão! Honestidade na esculhambação. Campanha do PGN, segundo turno! Vai! Votem em mim pelo Partido da Genitália Nacional! Prometo liberar o topless. Uau! Pois é. Ontem, inclusive, na homenagem que o Jornal da Band fez ao Boechat no final do jornal, né? Com toda a equipe aqui, aplaudindo tudo que o Boechat nos trouxe, nos ofereceu. Ofereceu ao jornalismo. E o Barão bem lembrou do PGN, deixou lá a homenagem dele ao PGN também. Tenho certeza que o Boechat gostaria. E a gente falou, né, agora há pouco, uma das maiores marcas do Boechat no ar era justamente o fato dele se colocar no lugar do ouvinte, a ponto de sempre com bom humor evidenciar a dificuldade que grandes autoridades, como os ministros do Supremo, têm de se comunicar em uma linguagem minimamente inteligível. O percentual de provimento de agravo. Acompanhar a construção da ideia da súmula. Confirma ou infirma. Dito fumus boniuris. Fumulo nimbus optiuris. Com causa pretendes desse habeas corpus, o devido a vênia, essa norma reclama uma interpretação finalística, uma interpretação sistemática pelo demasiado apego à letra dos dispositivos. Duralex setlex, no cabelo sogumex. E o perículo em mora. Deu uma interpretação contrário senso, telha jurídica e fática. Conilingua, excelência. O que se perquire nessa impetração, o vetor hermenêutico, já o disciplinar o estar de cise, segundo o enfoque vertical. A demasia coleciona julgados colegiados dessa Suprema Corte, em que referendado o entendimento que norteou contra a qual se volta o presente orito. Esse é um dos vários áudios que a gente soltou, alguns ideias do Boechat, outros ideias da Letícia Valente, do Eduardo Barão, da Carla Bigato, do Thiago Rossi, que tá aqui com a gente também. E o Boechat saía do estúdio de vez em quando ele tinha uma ideia ou alguém dava uma ideia para ele, que ele, por exemplo, esse áudio depois de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, ele saía do estúdio no meio do jornal. Quem estava acompanhando pelo YouTube via. De repente, o Boechat desaparecia. Quando você ia ver, ou ele estava no estúdio de gravação, ou ele estava sentado num estúdio anexo que a gente tem aqui ao lado, onde está agora o Thiago Rossi, sentado editando alguma coisa. Você acha que ele contava para alguém na redação que ele estava fazendo? Não, ele ia lá, sentava, editava o áudio, fazia a brincadeira que ele queria, pegava uma música e, de repente, ele voltava para o estúdio, a gente jogava o áudio na pasta e ele mandava soltar. Esse foi um deles. Da cabeça dele, com o Thiago, com todo mundo da redação. E quando ele tinha uma ideia dessa, não importava o que estava acontecendo. Podia ter a notícia de economia mais importante do dia. Era nisso que ele ia focar. E era isso que os ouvintes adoravam. E a gente falou, né, ele criticava a linguagem e das autoridades, a dificuldade das pessoas, das autoridades acessarem as pessoas, mas a maior das autoridades era aquela para quem ele ligava de vez em quando, inclusive no ar, a mãe dele, a dona Mercedes. Mecha. Oi, querido, como te va? Tudo bien, decime, ¿qué quiere decir talleres? ¿Lo qué? Talleres. ¿Talleres? Talleres, no sé cómo. cubiertos. É. Pero en Argentina se usa para cuchillo, cuchara y, son talleres, y tenedor. Sí, son talleres. Talleres. Los talleres de la casa, los talleres de la casa. Y taller también es, el, es, los, es oficina, una oficina bueno, de, okay. de mecánica. ¿Cómo se pronuncia? ¿Talleres o talleres? Nosotros decimos talleres. Ok. Ele teve, ele ligou uma vez para a mãe dele para saber se, por algum acaso, ele era filho do Frank Sinatra. Ele falou que ele era, era parecido, né? É, ele ligou para a mãe para saber. Dona Mercedes não gostou muito. Falou, o Frank Sinatra era mafioso. Seu pai podia ser muitas coisas, mas mafioso ele não era. E as filhas do Boechat, Valentina e Catarina, costumavam também, de vez em quando, dar o ar da graça aqui na programação da Band News FM. Um dos talentos dessa duplinha era justamente ligado à música. Elas fizeram um sucesso cantando, tocando e encantaram o pai. Instagram do Boechat é recente, arroba Boechat Real. A última foto que ele tem com as filhas é das férias dele. Tem uma foto dele de costas, abraçado com as duas filhas, fazendo férias. E tem foto delas com a Verusca também, no, na redação do jornal da Band. A gente já falou ontem, mas claro, nesse momento, é, sentimento, solidariedade com toda a família do Boechat. Mas pra gente lembrar de alguns outros momentos, ele brincava muito com o Simão. E ontem o Simão também foi muito difícil, o Simão bastante emocionado, mas quis dar a palavra dele, falou com os ouvintes da Band News FM e falou da relação instantânea que ele teve do Boechat. Os dois escrachados, os dois tiveram uma sintonia na hora. O Simão, antes do Boechat chegar aqui à Band News FM, teve contato com outros apresentadores, mas foi com o Boechat que deu certo. E outros colunistas também. O Milton Pitoniza Neves, como o Boechat chamava, era cobrado. O Boechat passou a fazer uma lista de cada palpite furado do Milton Neves no jogo que deu título, por exemplo, ao Corinthians em 2017, contra o Fluminense. Adivinha o que é que aconteceu? Pois é, o Boechat acertou o palpite, o Simão não, e ele cobrou no ar, deu Corinthians, Boechat. E também outros momentos, o Boechat, eu vou falar a frase, Mário, que Mário, foi um dia em que o Boechat atendeu um ouvinte que era filho de uma conhecida do nosso âncora de todas as manhãs, e aí rolou aquele momento quase constrangedor, mas deu certo. Tô com meu celular, o 982446611, eu fico atendendo aqui, tá aí atendido. Alô, Boechat! Ei, oi, pronto? É o Mário Boechat. Eu sou filho da Leonor, que você comia lá na pensão de todo azul. Eu digo, o quê, meu amigo? Como assim? O que, que é isso? Aí eu disse, explica isso direito. Aí botei no viva voz, porque eu queria uma testemunha, sei lá o que o cara vai dizer. Aí o Mário disse, não, Boechat, é dona Leonice, não é Leonor. Não, não, Boechat, eu construí a fase errada. Eu sou o filho da Leonice, da pensão onde você comia. Ah, que susto! A pensão que tinha todo azul, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, e é verdade, uma pensão você maravilhosa. Você comia lá? Comia na pensão da dona Leonice. Entendi. E o Mário atrapalhou a frase dele. Eu achei que você ia me chamar de papai. Vocês já imaginaram? Um jornalista, um apresentador do horário nobre do rádio, para todo o país contar esse tipo de história. O Boechat já contou do exame de próstata dele no ar. Boechat tinha dessas. E tinha um grupo, uma classe que recebia alguns comentários bem ácidos e necessários do Boechat, os políticos. E eu queria, ontem me impressionou bastante, não tem nenhum político que não tem, acho que nenhum que não tenha recebido uma crítica do Boechat, mas respeito, acho que muitos têm por ele, porque ele falava o que tinha que falar. Ele ligou para a mãe dele, da bancada do jornal da Band, uma vez, para perguntar se ela tinha recebido propina. Por quê? Porque tinha uma suspeita de que membros de uma CPI tinham recebido. No meio do horário nobre da televisão, ele ligou para a mãe para perguntar se era ela que tinha recebido. Ela falou que não, ele disse, ah, então tudo bem, também não fui eu. Gedel Vieira Lima, o ex-ministro, recebeu a visita da Polícia Federal em setembro de 2017. Encontraram mais de 50 milhões de reais dentro do apartamento dele em Salvador. Foi a operação chamada Tesouro Perdido, que investigava fraudes na Caixa Econômica Federal. E o Boechat, como ele também gostava de fazer, representou esse momento. Polícia Federal, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia. Ah, pois não. Que denúncia, minha senhora? É que há um apartamento aí em Salvador que funciona como se fosse um banco. O Banco do Brasil, o Banco Central. Tem muito dinheiro lá dentro. Mas qual é o problema, minha senhora, de dinheiro dentro de um apartamento? Todo mundo guarda dinheiro dentro do seu próprio apartamento. Não, não. São 50 milhões. 51 milhões. Tudo em nota de 50 real e de 100 real. Eu não vi, mas a moça que faz a faxina aqui em casa... É a mesma que faz a faxina nesse apartamento. Tem um molho de dinheiro, tudo amontoado. Pois não, a senhora pode dar o endereço pra nós? É o apartamento daquele gorduchinho, que parece um porquinho, que é ministro do Temer. Então a gente vai verificar. Então você está bom. Muito obrigado. Hasta logo. É, como ele transitava entre os assuntos, né? É, quando o slime... tal do slime, que eu também não sabia o que era, virou febre, né? Voltou a virar febre entre a molecada, aquela massa de modelar produzida com espuma de barbear. A Valentina e a Catarina, filhas do Boechat, também já tinham se apaixonado pela tendência e adivinha se ele gostou. O que é isso aí, minha filha? É slime. O que é slime? É uma massinha que você faz em casa. Sim, mas o que é esse troço branco que você acabou de colocar aí? Cola e creme de barbear. Cola e o quê? Creme de barbear. E de quem é o creme de barbear? Da gente. Da gente? Mas vocês não têm barba. Mas a gente comprou. E antes de comprar esse aí, qual que vocês usaram? O seu. O quê? O seu. Isso não é crime de apropriação indébita, não? Como é que eu faço pra fazer a barba? Com duas cozinheiras que usam meu creme de barbear pra ingrediente. Culpe o Masterchef. Não me culpe. A referência do Boechat no jornalismo acabou se estendendo para as telonas do cinema. Em 2016, nosso careca participou do filme Zootopia, dublou um personagem na animação da Disney, virou uma onça pintada criada só para a versão brasileira, que ancorava um telenoticiário. E hoje, uma manifestação organizada pela popstar Gazela foi marcada por protestos. Seu antecessor, Leonardo Léo Rey, nega seu envolvimento com o plano e alega que só quis proteger a cidade. Sempre certeiro como jornalista, apurava informação para levar ao ar, entrevistava de forma incisiva. É, o Boechat tinha uma característica, ele não gostava muito de entrevistar. É, quem não tinha uma resposta, você queria ver o Boechat bravo, era quando você levava uma denúncia ao ar e a resposta era sempre fulano nega as acusações, o Boechat ficava bravo, eles sempre vão negar. A gente não precisa dizer isso. E ele cobrava. Ele ficava bravo com qualquer tipo de ausência de resposta, né? Porque quando você ia ao ar com uma informação e você não tinha a resposta para tudo que ele perguntava, ele carcava. E ontem mesmo a Mônica contou, né? A Mônica Bergamo, que ela acordava mais cedo, lia todos os jornais, sabia. Falava, eu sei que o Boechat vai me perguntar, então eu preciso saber. A Dora Kramer também contou isso, né? Que todo mundo se preparava para ir ao ar mais do que o normal, porque o Boechat enchia de perguntas e se você não tivesse as respostas, ele ficava bravo. É, e só para você ter uma ideia, você ouvinte da Band News FM, como isso não era combinado... É, eu posso falar, eu fui de uma praça, de uma cidade que compõe a Rede Band News FM e eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os repórteres, de todos os apresentadores, de toda a nossa equipe espalhada por todo o país. Você é o porta-voz aqui de todos que com certeza estão sentindo muito essa manhã. Quando a gente ia entrar no ar com o Boechat cedinho, a gente ficava morrendo de medo. Tremia. A primeira vez que você ia entrar com o Boechat era um marco, porque Ele podia perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. E você tinha que entrar no ar esperando. E a pergunta normalmente, às vezes, não era que não tinha nada a ver. Mas era um ângulo que você não tinha pensado de jeito nenhum. E era difícil. Eu tenho certeza que tem muito repórter da Band News FM, que passou pela Band News FM, que sabe muito bem do que eu tô falando. Quanto era difícil sentar em frente ao microfone para falar com o Boechat e esperar qualquer tipo de pergunta. Só que esse jornalismo incisivo, de cobrança, também tinha espaço para brincadeira, como você já percebeu, como você acompanhou ao longo de anos aqui na Band News FM. Uma música bombava, por exemplo. O Boechat, ele não era muito afeito às redes sociais, ele não acompanhava muito o que estava acontecendo na internet. Era engraçado ver, de vez em quando, ele ir na redação com um vídeo que estava bombando, que a Carla tinha mostrado para ele, ele fazia questão de mostrar para a redação. Um último, por exemplo, eu não vou lembrar qual era a música, mas era uma música brasileira, um sertanejo talvez, que fizeram uma montagem com Elton John. Isso aconteceu tem 2 semanas. E o Boechat saiu mostrando para todo mundo. Eu lembro dele mostrar para mim, para Elaine Freires, que entrou há pouco aqui no ar. E ele tá adorando aquilo, achando o máximo. Aquilo era velho. Todo mundo já tinha. Velho, mas ele adorava. Outro, em 2016, por exemplo, era a época do Tá Tranquilo, Tá Favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá favorável, favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá favorável. O Boechat fazia companhia para muita gente, né? No carro, em casa, caminho do trabalho, não à toa. As mensagens não param de chegar, né? A gente falou aqui quando a gente entrou no ar, o Ivan Brandão, que passou aqui a madrugada tocando barquinho, contou que as pessoas não dormiram, que as pessoas mandaram mensagens sem parar a noite toda e continua, as mensagens continuam chegando, as pessoas se solidarizando, mas também dividindo um pouquinho da dor delas, né? E claro que essa companhia sempre foi muito marcante. Tem gente que acompanhava o Boechat há muitos, muitos anos, há 15 anos praticamente, e ele, gente que ligava o rádio não só para ficar informado desde cedinho, mas para ouvir os comentários que ele tinha para dar, comentários únicos, como o Sandro falou, às vezes de ângulos que outras pessoas não conseguiam atingir, ou enfim, nem todo mundo pensava como ele, e essa era uma característica bem marcante dele, que fez dele o que ele foi, né? Essa capacidade de enxergar as coisas de ângulos muito específicos, de ângulos diferentes, com perspectivas diferentes das outras pessoas. E tinha gente que ouvia o Boechat desde cedo em vários aspectos. Quem é, Rafa? Vai explicar isso, não vai haver como explicar. E o outro vai achar que ele tá de brincadeira. Como é o nome dele? Boechat. E você gosta de Boechat? Gosto. Gosta de assistir Boechat? Gosto. Como é o nome dele mesmo? Pago pela tal empresa. Boechat. Nossa colega daqui da redação, a Iana Freitas, tem um filhinho, o Bernardo. E ele tem um bichinho de pelúcia, se não me engano, uma abelha. É Boechat o nome também. As crianças às vezes eram convidadas a sair do carro, né? Tire as crianças do carro, era um bordão comum entre o Boechat e o Simão para aqueles momentos que a piada era imprópria para os menores. Mas na maioria do tempo, os pequenos eram mais que bem-vindos ali, inclusive participavam da programação. Outras crianças mandavam muito carinho pro Careca. Bom dia, Band News! Hoje tá um lindo dia, a barragem tá tudo, tá igual e todos os dias. Muito carro, mas tá andando. Adoro vocês. O Boechat é carequinho igual meu pai. Beijos. Yasmin do Itapuã. Amo vocês. Yasmin, a mensagem da Yasmin. O Boechat sabia como ninguém fazer uma análise, né, dos fatos do dia. Também sabia rir das notícias que muitas vezes faziam a gente chorar. Foi assim como a gente contou com a história dos 51 milhões de reais encontrados no apartamento do Gedel. O Boechat era o único apresentador de jornal que repassava o número de telefone no ar e atendia. Ele achava importante essa interação tão próxima com os ouvintes. A gente contou aqui de alguns momentos inusitados, né? Como o do Mário, da pensão. Enfim, foram muitos momentos. Ele tinha mesmo essa proximidade. Ele, inclusive, contou no ar algumas vezes que, durante as férias, às vezes ele se escondia no banheiro, fingindo que estava usando o banheiro, mas, na verdade, estava respondendo mensagem ou respondendo ligação de ouvinte. E aí ele se escondia durante as férias para que a Verusca não brigasse com ele, enfim, porque ele estava trabalhando no meio das férias. Ele tinha essa proximidade muito grande com as pessoas, tinha uma preocupação muito grande com as pessoas em ajudar, né, uma obstinação em ajudar muitos ouvintes. E, enfim, essa era uma marca muito grande do Boechat. Muita gente também tinha muitas diferenças com ele, muitas divergências de opiniões, muitas diferenças em diversos aspectos. E mesmo essas pessoas respeitavam muito o Boechat por tudo que ele representou para o jornalismo, para o rádio, inclusive, né? A gente falou aqui de como ele transformou a relação com o rádio, a relação das pessoas, aproximou as pessoas. O rádio sempre foi um veículo mais próximo das pessoas, uma coisa mais espontânea e também mais instantânea, né? Ainda mais aqui na Band News FM, que foi a primeira a começar a usar o WhatsApp com os ouvintes, que era um canal de comunicação imediato. Ele trazia, às vezes, a reação imediata dos ouvintes ao que o Boechat dizia no ar. E a gente sabe que os ouvintes são implacáveis, então muitas vezes as mensagens chegavam aos montes e ele respondia essas mensagens. Enfim, essa interação foi uma marca que ele nos deixou, trouxe para a Band News FM e que todos nós adotamos aqui na Band News FM como uma referência. Pois é, a gente vai continuar ao longo do dia. Para você que ligou o rádio agora, Band News FM, claro, com uma programação especial dedicada às homenagens ao nosso âncora de todas as manhãs, ao carequinha Ricardo Boechat. E é impressionante a força do Boechat. A gente monitora aqui na Band News FM as principais TVs, rádios, sites e todo mundo falando sobre o Boechat. Consigo ver no Band News TV, por exemplo, a exibição, agora a reapresentação de uma entrevista que o Boechat deu ao Amaro Júnior. A gente tem ao longo do dia aqui vários momentos, você vai acompanhar com a gente. Para quem ligou o rádio agora também, você não está acompanhando, né? Nesse horário está sempre o Barão por aqui, você também tem as informações da sua cidade, o destaque do trânsito. Enquanto a gente ficava aqui, era quase um aquecimento até o Boechat chegar. A gente está com essa programação dedicada às homenagens, por isso, nesse comecinho da manhã, eu, Sandro Badaró, Gabriela Maier por aqui, a nossa redação também mobilizada para acompanhar as homenagens, para trazer um pouquinho desses momentos do Boechat. Já a gente vai escutar mais alguns áudios, alguns trechos das participações do Boechat aqui ao longo da manhã, mas por isso que agora, nesse momento, hoje, você não acompanha o horário normal da Band News FM. E tinha que ser assim, tinha que ser esse momento de homenagens ao Boechat. E a Carla, o Barão, a nossa equipe inteira, que estava todos os dias, a Letícia Valente, o Thiago Rossi, todo mundo que trabalhava mais de perto com o Boechat, de manhãzinha, vão estar por aqui. Daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, a gente não vai ter, infelizmente, já disse, e a gente tem que lembrar todos os ouvintes, infelizmente, e todos os ouvintes mandam isso. Como é que eu vou começar o dia sem ter alguém gritando na minha orelha às 7h30 da matina ou 7h31, brigando com o Barão e com a Carla, que tava com o horário atrasado, quando, na verdade, a gente pode contar, era o Boechat que atrasava. O Boechat, às vezes, chegava na redação, ele perdia o sono, chegava aqui 6h30 da manhã, 7h, e ele sentava ali do lado de fora. Quem acompanha as redes sociais da Band News FM, nos últimos tempos tinha um... Não era um banquinho, não, tá? Era no chão do estacionamento do pátio do Grupo Bandeirantes. Tinha uma caixinha de madeira com um outro pedaço de madeira para sustentar. Era o cantinho do Boechat. Era o cantinho do Boechat. Tava escrito errado, mas era o cantinho do Boechat, onde ele ficava sentado lendo o jornal. Às vezes ele... Aí ele sentava aqui no estúdio. Aí a Carla Bigato ia comandando o noticiário. Quando o Boechat estava pronto, ele avisava. Às vezes era a gente que atrasava, às vezes o Boechat pedia mais um minutinho, mas toda vez que abria o relógio, se passava de 7h30, ele reclamava de alguém. Normalmente era ele, tá? A gente pode contar esse segredo aqui da Band News FM, dos nossos bastidores. Normalmente era o Boechat que atrasava, mas Ele contava e podia contar que não era ele que atrasava, que era outra pessoa que atrasava. 7:30 da matina ele não vai estar aqui, mas a gente vai ter uma programação especial. O dia é de homenagens ao nosso âncora de todas as manhãs. É, e homenagem também dos nossos ouvintes, né? Já que os ouvintes eram tão importantes para eles, são tão importantes para a Band News FM. Vamos ouvir os ouvintes também, porque eles lamentam muito a perda do Boixá. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, minha cidade querida, minha cidade amada de São Sebastião do Rio de Janeiro. Era esse o momento que milhares de pessoas aguardavam para começar o dia ouvindo as principais notícias. Na verdade, mais do que isso, os ouvintes queriam mesmo era ouvir Ricardo Boixá opinar, cobrar respostas, dar voz àqueles que não têm. Tocar o barquinho, como o próprio dizia. Nascido na Argentina, foi criado em Niterói, na região metropolitana do Rio. Todos os dias, abrilhantava a rádio Band News FM em todo o Brasil, a partir de 7 horas da manhã. Depois, ficava mais 2 horas, somente para o Rio de Janeiro. E foi assim que conquistou uma legião de fãs. Nos deixa aí sem a presença do comunicador, uma pessoa muito versátil, verdadeiro. Para todos nós também, nos deixou esse legado de uma informação bem objetiva. Falou, usou a voz do povo que não tem força para chegar até lá, mas ele sempre foi uma pessoa que sempre gostou as coisas muito às claras. Eu tô arrasada. Eu não conhecia pessoalmente o Boechat, nunca estive com ele, mas eu me habituei a não sair de casa sem escutá-lo, sem conversar com ele pelo rádio, assim. Ele falava e eu respondia. Eu creio que o Boechat tinha o dom de Deus, independente dele dizer que era ateu. Porque ele era um cara extremamente ajudador, humano, guerreiro, batalhador pela causa do menos favorecido. O ouvinte, conhecido como Vitinho, se emociona ao falar do ídolo Ricardo Boixar, de quem ganhou tudo o que tem, ou pelo menos, de quem o ajudou a conquistar tudo. Foram 45 anos de amizade. Tudo que eu tenho foi o Boixá que me deu, ou que me ajudou a ter. Entre os momentos favoritos dos ouvintes estava o famoso Buemba Buemba. O WhatsApp da Band News FM no Rio sempre lotava. Não só de denúncias, mas de piadas e predestinados. Como esquecer essa gargalhada? E tem a foto dela no WhatsApp. De malas feitas, né? É de mala de rodinha, sabe aquela mala de rodinha? Boixá era mais que um âncora, era um exemplo, era a alma da Band News FM, onde trabalhava desde 2005. No aniversário de 10 anos da rádio no Rio de Janeiro, pôde ficar perto, pela primeira vez, dos braços de Cristo. Vou mostrar essa bandeira do Rio de Janeiro aqui, é uma segunda bandeira do Rio de Janeiro, a Rádio Band News FM. A relação que a rádio desenvolveu nessa cidade em 10 anos é uma coisa que merece ser comentada, estudada, propagada, porque ela caiu no gosto do povo, no gosto e no coração dos cariocas e dos fluminenses, e reage a essa relação com muita alegria, com muita gratidão. Tomara que daqui a 10 anos eu tenha saúde para voltar, subir esses andares novamente desse monumento único, para comemorar mais uma vez um aniversário da rádio. Mais que ouvinte, o amigo Saulo Falconeri lembra da última vez em que entrou no ar com o Boixá. Eu ouço esse careca desde que a rádio começou, todos os dias. Eu entrei com ele no ar na sexta-feira. Uma figura engraçada, polêmico. Eu espero que esse legado que ele deixou, dessa obsessão pela notícia, de pegar o computador escondido nas férias e ir pro banheiro, fingir que estava no banheiro para responder mensagens de ouvintes, levar bronca da Verusca. Eu espero que essa obsessão dele pela notícia, pelo carinho que ele tinha pelos ouvintes, que isso tudo permaneça, que isso tudo seja uma sementinha que ele plantou, que floresça, porque ele mudou a história do jornalismo no país. Por mais difícil e dolorido que seja, é hora de tocar o barquinho. Vamos tocar o barquinho juntos. Do Rio de Janeiro, Luísa Mutoni, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. É difícil. É difícil para todo mundo. Ontem foi um dia difícil. Para o ouvinte ter uma ideia de... Ontem, na hora que saiu a notícia, em respeito à família, claro, a Band News FM... Por algum tempo, teve que esperar porque o mais importante nessa hora, claro, é a família do Boechat. E no momento em que o Barão, a Sheila e a Carla entraram aqui no ar para dar essa notícia, a notícia que ninguém queria dar na Band News FM, eu e a Gabi, a gente estava no estúdio e foi impressionante. Eu, não sei você, Gabi, eu nunca vi uma redação de jornalismo parar para ouvir uma notícia e nunca vi uma redação de jornalismo inteira chorando. Ontem à noite, a gente retransmite aqui na Band News FM, todas as noites, a partir das 7h20, no horário de Brasília, o Jornal da Band. E sempre tem alguém, ontem era o Fábio França, que estava aqui no estúdio, acompanhando a nossa redação inteira, o Fábio também em pé, acompanhando, e a nossa redação inteira, em pé. É, normalmente esse horário a redação já está mais vazia, né? Ontem estava todo mundo aqui e todo mundo em pé na frente da TV. Todo mundo assistiu o Jornal da Band inteiro em pé. É, foi uma cena bem marcante mesmo. Pois é, e a gente vai voltar agora. Homenagens acontecendo em São Paulo. Velório do nosso carequinha. Quem acompanha ao longo dessa manhã é a Elaine Freires. Fala, Elaine. Sandro, dezenas de pessoas vão chegando aos poucos aqui no Museu da Imagem e do Som, um momento de muita comoção. Há pouco chegou a Verusca Seibel, né, a esposa do Boechat, conhecida aí pelos nossos ouvintes carinhosamente como Doce Verusca. Ela chegou, óbvio, sendo abraçada, acolhida por amigos e familiares, e ela falou da relação que ele tinha com as pessoas. Eu só consigo repetir uma frase, que é assim: meu marido, que dizia tanto que era o ateu que eu conheço que mais praticava o mandamento mais importante, que é do amor ao próximo. Eu nunca vi alguém tão preocupado em ajudar o outro que nem ele. A gente até brincava, porque ele falava cheio de cristão aí que não ajuda as pessoas. E todo mundo que é próximo, todo mundo da Band, pode confirmar isso que eu tô falando, que no trabalho às vezes isso vinha em forma de raiva, em forma de briga, mas era um coração. Muito mais vezes em forma carinhosa. Muito mais preocupado em ajudar as pessoas, uma pessoa sem luxo, sem nada, tudo de bom que ele conquistou na vida era para mim, para as filhas, para os filhos. E é isso, como minha sogra falou, muito orgulho, eu tenho muito orgulho dele. Verusca, como que vão ser as homenagens depois, com as cinzas, o que vocês pretendem fazer? Então, eu não sei nada, porque tomaram meu celular ontem e eu não sei direito, eu só sei da cremação hoje, porque ele sempre quis ser cremado. Foi nesse momento há pouco, Sandro e Gabriela, que a dona Mercedes chegou, foi acolhida também, né? Que elas se reencontraram, né? Na verdade, a dona Mercedes está aqui desde as primeiras horas da noite de ontem, por volta das 11h30 da noite, quando chegou o corpo do Boechat. A dona Mercedes já estava aqui e permanece. O corpo é velado no auditório aqui do Museu da Imagem e do Som. Em cima do caixão tem duas plaquinhas de táxi, sabe aqueles letreiros? São homenagens. Né, de taxistas que fizeram para ele ao longo da madrugada. Chegou um momento que reuniu aí cerca de 300 pessoas, a maioria taxistas. As pessoas chegam aqui para prestar suas últimas homenagens, né? Ele que era casado com Verusca desde 2005, portanto há 13 anos, deixa as duas filhas do casamento com ela, a Valentina de 12 e a Catarina de 10. Elas foram, a gente até perguntou para Verusca como é que as meninas estavam. Elas estão sendo amparadas por familiares, com apoio de psicólogos também neste momento, né? O Boechat também tem outros 4 filhos, né? Do primeiro casamento, com a Cláudia Costa de Andrade, a Beatriz de 40, o Rafael de 38, a Paula de 36 e a Patrícia de 29. Aí, portanto, o time do Boechat, né? 6 filhos deixando, e aí, portanto, a todo momento as homenagens sendo realizadas por familiares. Um dos irmãos dele está lá dentro, no auditório, prestando sua homenagem, chega, conversa. E lembrando que o velório ele é aberto ao público até as 14h. Quem quiser prestar sua última homenagem ao Boechat pode vir aqui ao MIS, ao Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa. Sandro. Obrigado, Elaine, pelas informações. Quem estiver em São Paulo, quiser comparecer ao prestar uma homenagem ao Boixá, como disse a Elaine, no Museu da Imagem e do Som. A Elaine falou dos taxistas. O Boixá tem... Ele criticava muita gente, criticava quando era necessário, taxistas, por exemplo, e ontem em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares, os taxistas vão fazer uma carreata. Tem outro ouvinte que mandou aqui há pouco, que é de Curitiba, veio fazer uma visita ao Grupo Bandeirantes e o Boixá estava saindo no Twingo dele e ele parou para falar com o Boixá e ele escreveu assim: eu xingava muito o Boixá, mas amava ele. Tinha essa relação, mas tinha uma relação de respeito. E são os ouvintes. Mas muita gente, né? É. Até a Verusca falou, né? Às vezes vinha na forma de briga e gerava mesmo essa relação de amor e ódio, porque ele era uma pessoa muito intensa. Então, a intensidade vinha pro bem, né? Dessa coisa que ela contou dele querer ajudar todo mundo, querer ajudar os ouvintes a qualquer custo. E também pro mal, porque na hora que a fúria vinha, vinha com tudo também. Então, era uma relação muito intensa e por isso... isso também era sentido pelos ouvintes, era sentido pela gente aqui na redação, era sentido pelos ouvintes, mas sempre foi uma pessoa muito aberta em relação às coisas, inclusive sobre a própria vida, né, a própria situação. Não sei se a gente tem aí já um trechinho de quando ele contou para os ouvintes que ele teve depressão. Ele teve um episódio... na redação, ele chegou para trabalhar, não conseguiu trabalhar, teve uma crise de ansiedade, que já era uma depressão que tinha se instalado, e ele não sabia, e depois ele precisou se ausentar por alguns dias para cuidar disso, e contou para os ouvintes sobre isso. Eu já vinha sentindo alguns sintomas que só depois eu percebi que eram alertas prévios. Por exemplo, eu chego aqui de manhã e falo de improviso. Muitas vezes a musiquinha que precede a minha entrada está tocando e eu não tenho ideia de como vou articular meu discurso. E aí articulo, sempre foi assim. Sai espontaneamente, vai. Aí eu comecei a ter dificuldade de articular, do improviso. Aquilo foi se agravando, eu comecei a escrever a minha abertura, coisa que eu não faço nunca. Aí daqui a pouco eu comecei a ter dificuldade de escrever, de articular o pensamento para a escrita. Depois que eu não conseguia mais escrever nem pensar de improviso, eu comecei a ter dificuldades de encontrar os assuntos, de raciocinar em torno disso, desenvolver um raciocínio lógico, até que chegou um dia aqui de manhã... E eu simplesmente travei, eu travei. O sintoma foi a pior coisa que já me aconteceu. Nada me custou tanto emocionalmente quanto a depressão. É uma coisa horrorosa, é uma coisa que não tem nome. A gente tende a achar que é coisa de frescura, de rico. Tem amigos meus que me ligaram: isso é doença de rico, tá de frescura e tal. Não existe esse papo. É gravíssima. Precisa ser cuidado, precisa ser percebida antes, se possível. Sintomas como perda de sono, alteração de apetite sexual. Muda a tua vida e aí você pode cair num buraco negro e precisa cuidar, precisa tratar. No ano passado, a Band News FM levou ao ar uma série especial de reportagens sobre a saúde mental dos brasileiros, né? Inclusive chamava Saúde Mental Não É Frescura, como o Boixá frisou aí, não é frescura. E a gente colheu um depoimento do Boixá, uma série foi feita por mim e pelo Renan Suquevicius, nosso colega que hoje está na Rádio CBN. Inclusive, foi uma série premiada, a gente ganhou o prêmio Petrobras de Jornalismo, com essa série de reportagens, e a gente colheu um depoimento dele, e aí vou contar a dificuldade que foi para colher esse depoimento dele, porque eu queria entrevistá-lo e ele não queria dar entrevista para a série. E aí eu falei: Boixá, mas é importante a gente falar com você. E enfim, eu tive um trabalho de convencimento, porque ele dizia: mas o que importa a minha depressão? Um monte de gente tem depressão, por que a minha é mais importante que a das outras pessoas? E aí eu conversei com ele e falei: não é que a sua é mais importante que a das outras pessoas. Na verdade, todo mundo importa. Todas as depressões, cada uma individualmente, importa. A questão é que a gente precisa falar também sobre quebrar alguns estigmas. E quando você, que é uma pessoa pública, fala sobre isso, é importante porque as pessoas entendem que todo mundo pode ter depressão. Que é exatamente o que ele disse nessa fala dele, né? Não é doença de rico, não é frescura. Todo mundo pode ter. Pessoas produtivas, pessoas que... Enfim, qualquer pessoa, pobre, rica, mulher, homem, todo mundo pode ter depressão. E aí ele falou: Ah, tá bom, vai, até que você tem razão. Aí ele deu a entrevista, depois até comemorou no ar com a gente também quando a gente ganhou o prêmio por causa da série. E ele mesmo falou na entrevista, ele falou, no final da entrevista, né? Topei por causa do que você falou, porque quando eu contei no ar, eu comecei a receber muitas mensagens de ouvintes que falaram, olha, Boechat, eu tenho depressão, eu não tinha coragem de falar sobre isso, e que bom que você falou, porque agora eu me sinto mais confortável para falar, porque eu sei que as pessoas têm depressão, que isso acontece na vida das pessoas. Ou outras pessoas que começaram a identificar sintomas e foram procurar ajuda antes que chegassem a uma crise que as incapacitasse de alguma forma. Então, enfim, só queria dividir um pouquinho também dessa história, porque ao mesmo tempo que ele contava, ele falava, puxa, mas a minha não importa mais que a das outras pessoas, eu aprendi quando eu tive depressão que um monte de gente tem depressão. E, de fato, um monte de gente tem, mas a importância dele falar sobre isso foi muito grande, foi uma quebra importante para muitas pessoas que não se sentiam confortáveis em falar sobre isso, mas que passaram a falar a partir do momento que viram que uma figura que é uma referência, uma figura produtiva, um jornalista que é muito respeitado no país todo, fala sobre isso e assume que tem depressão. Então, foi bem importante esse passo aí, acho que para a gente tratar desse assunto, que também é bem importante. Eu queria agradecer a todas as mensagens dos nossos ouvintes, muita gente que está saindo de casa agora, está acostumado a ouvir o Barão nesse horário, ouvir a programação da sua cidade e acompanhando como é que está o trânsito e esperando em um dia que a gente queria que fosse normal, daqui a uma hora, um pouquinho menos, o Boechat estaria dando bom dia aqui. Infelizmente, hoje ele não vai dar bom dia, mas a gente segue aqui, tocando o barquinho. Eu queria, antes de registrar aqui algumas participações de ouvintes, repito, muito obrigado a todo mundo que está prestando solidariedade, os sentimentos. É um momento difícil para todo mundo, para quem está aqui na Band News FM. Nem se compara a dor da família do Boechat, claro, mas já eu coloco as mensagens dos ouvintes. Tem um ouvinte que mandou uma charge que me chamou bastante a atenção. É do cartunista Carlos Ruas. E basicamente, é bem simples, é uma mesa de café da manhã com um radinho. E alguém fala, na verdade, tô sem fome nessa manhã. A outra pessoa responde, tá faltando alguma coisa? Sim, o Boechat. Tá faltando mesmo, vai faltar, vai continuar faltando. Mas a gente vai ter que reaprender a tocar o barco, né? A gente ainda tá tateando pra ver como remar e vai ter que aprender. A gente segue aqui pelos ouvintes, pros ouvintes, para os ouvintes, e são eles. Algumas mensagens, não dá pra colocar todas, mas agradeço de coração a todas as mensagens. Bom dia, Band News. Hoje é um dia difícil. Tô aqui pensando como é que eu vou dirigir, como é que eu vou pegar o trabalho. Hoje vou estar sem meu companheiro, quero Boechat, trazendo informação, aqueles comentários ácidos. Amanhã fica vazia. E quando eu nunca perdia, quando eu conseguia ouvir ao vivo, ouvia na internet o melhor programa de humor da televisão brasileira, que era o Boechat e o presidente Simão. Realmente é algo difícil. Hoje é um dia que acontece um vazio muito grande. Estou ouvindo a rádio, mas sabendo que daqui a pouco o Boechat não vai entrar. É muito triste. Carlos Eli, São Paulo. Valeu, Carlos. É realmente muito triste. Daqui a pouquinho, às 7h30, a equipe oficial deste horário, a Carla, o Barão, vai estar todo mundo por aqui com algumas participações especiais e uma homenagem ao Boechat. Daqui a pouquinho, às 7h30 da matina, às 7h30 da manhã. Um trabalho de, acho que para todo mundo, para nós e para os ouvintes, de reconstrução da rotina, né? Uhum. Porque o Boechat participava muito da rotina das pessoas. Teve muitos ouvintes, inclusive, que mandaram mensagens falando, eu acordava com ele no despertador. Ou um ouvinte que falou, ele era o despertador da minha mãe, então eu sabia que estava na hora de acordar, porque ele acordava a minha mãe. Eu sabia que eu estava atrasado para a rádio quando eu entrava no carro. Meu horário é às 10 horas da manhã, eu saio de casa um pouco antes das 9. Se o Simão e o Boechat já tinham conversado, eu estava atrasado. Por isso, né? A rotina se marca até por isso, por essas pequenas coisas. E vira isso mesmo, assim, você marca pelo colunista, você marca pela conversa, você marca pelo momento X ou Y, você vai meio que mapeando o seu dia a partir de momentos em que o rádio vai te acompanhando. Então, obviamente, vai ser um trabalho longo aí, eu acho que de todo mundo, reconstruir a rotina, ressignificar um pouco esse horário, e como tocar esse horário, o que fazer com esse horário, enfim, outras coisas que vão passar a marcar esse horário, mas é um trabalho aí de reconstrução. Meus queridos, eu trabalho como cuidador de idosos aqui na Europa, né? E o Boechat sempre se chamava de idoso, de velho, né? Só que ao contrário do que eu faço, que é cuidar dos idosos aqui, o Boechat era o idoso que cuidava da gente. Cuidava da gente sempre, com muito carinho. Eu me senti muito acarinhado por ele sempre, com o respeito que ele tinha por todos e com a maneira com que ele fazia o jornalismo. Bom, querido, um grande abraço para vocês. Eu sei a perda que eu sei o sentimento que vocês estão tendo agora. Eu sei o sofrimento de todos aí, que eu também compartilho com vocês. Bom, grande abraço. Fernando Baeta, de Tarragona, na Espanha. Obrigado, Fernando. Obrigado pela mensagem. Tem algumas coisas que não vão para o ar. Tem algumas histórias que não vão para o ar. O Boechat, de vez em quando, ele recebia uma ligação. Para quem acompanhava ele pela manhã, ele... A gente não cansa de falar isso, ele passava o número do celular pessoal dele para os ouvintes. E ele, de vez em quando, atendia o celular no meio do jornal, ou então batia no vidro atrás do nosso estúdio, levantava o celular enquanto ele estava fazendo um comentário para ver se alguém podia atender. Mas sempre que tinha que atender o ouvinte, se o celular dele tocava, alguém atendia. Ia conversando com o ouvinte. Algumas histórias o Boechat na hora colocava no ar... Outras, ele saía do estúdio para conversar. Eu cansei de ver momentos em que o Boechat saía. Estava falando sobre algum assunto, um determinado ouvinte ligava ou mandava uma mensagem. Isso aconteceu agora, na semana passada, durante a nossa cobertura difícil sobre Brumadinho. E em vários momentos o Boechat falava e foi para cima de quem devia ir para cima, enquanto estava todo mundo ainda tentando entender o que aconteceu. Ele era incisivo, foi para cima das empresas, foi para cima da fiscalização. Ontem, eu e a Gabi, a gente apresenta um jornal a partir das 14h, o Band News FM 2x2, e tem um repeteco do comentário do Boechat, às 14h20. E ontem ele falava de manhã, o último comentário que ele fez na abertura foi sobre a soma das tragédias no país. Mas retomando, ele recebeu a ligação de um ouvinte que era engenheiro e falou um pouco sobre as barragens. O Boechat foi contar no ar o que esse ouvinte tinha falado. Mas algumas histórias não iam pro ar. Eu cansei de ver a Letícia Valente, que é a produtora do Ricardo Boechat. Ela passava boa parte do tempo dela, depois do jornal, tentando ajudar alguns ouvintes que escreviam pro Boechat por negligência em um hospital público. Passavam horas e horas e horas, dias e dias e dias na fila, por burocracias, por vários problemas, alguns simples, outros nem tanto. Às vezes a gente está falando de uma pessoa que estava há 3 dias na fila de um hospital. O Boechat pedia para ajudar e a gente ia atrás na redação da Band News FM. Pode parecer pouco para quem está fazendo, mas às vezes salvava a vida de uma pessoa. Isso não ia para o ar. Então essa relação, como contou o nosso ouvinte, que tem ideia do tamanho da dor... Essa relação nem sempre ia pro ar, mas era dessa forma. E muitas das denúncias que a gente levava ao ar, né, reportagens partiam de mensagens de ouvintes, partiam de informações que os ouvintes enviavam, compartilhavam com o Boechat. E ontem foi um dia de homenagens e personalidades, jornalistas, autoridades, todo mundo prestando a última homenagem ao Boechat. E só para a gente, para o ouvinte ter uma ideia, o jornalista mais premiado do país, eleito, ganhou Prêmio Comunique-se, para quem não conhece, é o Oscar do jornalismo. O Boechat é o maior vencedor da história do Prêmio Comunique-se. Foi escolhido o jornalista mais admirado do país, junto com a Mira Leitão, em 2015. Ganhou 3 prêmios ESSO, que é o prêmio mais importante do Brasil quando se fala em jornalismo, quando se fala em reportagem. Uma das reportagens, por exemplo, ele falou no jornal O Globo sobre uma série de buracos, de falhas, de falta de segurança na alfândega e como as pessoas conseguiam trazer produtos ilegais, contrabandeados, para dentro do Brasil. E ontem, jornalistas do país inteiro, de várias emissoras, falaram com a Band News FM para contar um pouco do que significa o nosso âncora, o nosso careca, Ricardo Boechat, para você ter uma ideia da importância. Eu tenho certeza que você já tem, mas, por exemplo, o editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, foi um dos jornalistas que falou sobre o Boechat. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. É, com certeza vai. É, o Milton Neves também conversou com a gente, disse que estava bastante impressionado com a repercussão da morte do Boechat. É, lembrou, inclusive, o que a gente falava mais cedo, né? Que até chegar aqui ao Grupo Bandeirantes, o Boechat não tinha experiência ainda com o microfone. Eu estou impressionado com o que aconteceu com o Boechat, da tristeza do que aconteceu com ele hoje. Mas o que está acontecendo no Brasil, gente? Está acontecendo no Brasil igualzinho Tancredo Neves, igualzinho Ayrton Senna e Coutinho. Só se fala em Ricardo Eugênio Boechat. É impressionante a atenção que todos os canais estão dando, todos os veículos, a internet só fala, e está nos trending topics aí do Twitter no mundo inteiro. É uma coisa impressionante o prestígio desse homem. E ele, antes de chegar no Morumbi, ele não tinha experiência de microfone. Várias vezes a gente se encontrou e ele comentava isso. Virou um monstro, virou uma coisa impressionante, ele forte no microfone da Band News FM. Tanto é que a gente lidera em várias praças, com todo respeito a todos nós que trabalhamos, mas ele é a estrela. É curioso, eu não vou lembrar o ano, mas o Boechat e o Milton, para quem não conhecia, parecia que eles estavam brigando não sei quantas vezes no ar. E teve, em alguns lugares, se eu não me engano, saíram algumas notícias de que os dois estavam brigados. E eles eram amigos, apesar de que no ar não parecia tanto. Quem também falou ontem sobre o Boechat, ao vivo aqui na programação da Band News FM, foi a amiga dele e jornalista também do jornal O Globo, a Miriam Leitão, falou sobre Ricardo Boechat. O silêncio do Boechat vai ser grande demais. E a gente tem que pensar nesse silêncio. É, ninguém é ele, ninguém tem a capacidade que ele tem, a soma das qualidades que ele tinha. Então a gente vai ter que, de alguma forma, suprir. Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos internautas. Para quem gosta do trabalho do jornalista, mesmo quando não concorda. Né? E era isso que ele ressaltava. Hoje a Miriam Leitão, no jornal O Globo, traz uma homenagem. Boechat, inquieto e contundente, conta que o Boechat era um amigo leal e que ontem foi o dia de segurar o choro para dar a dimensão do que o jornalismo perde. Boechat era único, seu jeito de trabalhar era inovador, sincero, corajoso, versátil e transformador. Ele foi da coluna do jornal para a televisão, para o rádio, para os tempos multimídia e da interatividade com a mesma naturalidade. Boechat nasceu comunicador, portanto em cada veículo novo no qual ele passava a trabalhar, não apenas se adaptava, como inovava na maneira de tratar a informação. Miriam Leitão diz ainda, Boechat fará uma falta imensa nesse tempo de polarização política e social do país, porque ele procurava sempre, em cada análise, a palavra justa. E só mais um exemplo do que era o Boechat fora do microfone, não na frente das câmeras, o filho da jornalista Miriam Leitão, o Matheus Leitão, publicou ontem também um relato no site G1 falando sobre o Boechat, dizendo que o Boechat era um exímio jornalista, citando os prêmios que o Boechat ganhou, mas ele conta que o Boechat tinha outras facetas humanas. Era um amigo da família, próximo dos pais dele, da Miriam Leitão. E em 2014, o Matheus Leitão conta, o Boechat recebeu o prêmio com a Miriam. E ele fala do prêmio, o jornalista mais admirado do país, e como o Boechat prestou homenagem a Miriam Leitão durante essa entrega. E ele conta um outro fato também, que em determinado momento, o Boechat saiu atrás de emprego para Miriam Leitão, para ajudar. É, quando ela tinha perdido um emprego, o Boechat foi ajudar ela. Então, tem esse lado também, que não vai pro ar, não é o lado do jornalista, é o lado humano. Há pouco a Verusca falou sobre isso, sobre esse outro lado do Boechat que muita gente não conhece. A Mônica Bergamo conversava também ao vivo com o Boechat todas as manhãs, sempre trazendo o que a gente chama no jargão jornalístico de furo, né? As notícias dadas em primeira mão. E quando começou a fazer a coluna, a Mônica tinha como um dos principais concorrentes o próprio Boechat. Quando eu comecei no colunismo, eu tinha 30 anos e para mim foi um desafio gigantesco. Você imagina o que era para uma colunista de 30 anos começando ter o Boechat como seu adversário, entre aspas. Era o coração batendo. Juro para você, Barão, eu acordava de manhã, pegava o jornal O Globo, onde ele trabalhava, e palpitava o meu coração do tipo, que furo que eu vou tomar hoje. E claro, e aí quando eu conseguia dar um furo nele, era aquela coisa hiper gratificante. É, e ela contou também, como a gente falou mais cedo, né, que ela se preparava para entrar no ar porque sabia que o Boechat ia fazer mil perguntas, então ela tinha que estar ali com a informação na ponta da língua, porque sabia que ele ia trazer questionamentos variados. E era o que a gente falava sobre ele também mais cedo, porque todo mundo que entrava no ar com ele ficava... esperando qual ia ser a pergunta que ele ia fazer para qual a gente não ia ter uma resposta, né? Então, era muito gratificante quando você entrava no ar com ele e você tinha uma resposta para todas as perguntas. Você saía assim, você saía com um sentimento de vitória, mas também com um sentimento de aprendizado, porque você pensava, puxa, pensei em todos os ângulos possíveis, ou enfim, cheguei o mais perto possível ali dos ângulos que o Boechat poderia questionar, enfim, e... Era sempre tido como uma coisa positiva quando a gente conseguia. Isso acontece até hoje, acontecia com todos os nossos colegas em toda a rede Band News FM. A gente compartilha, às vezes, um pouco dessas experiências e o sentimento é parecido. Vários ouvintes, não dá para a gente acompanhar a dimensão, o número de mensagens chegando aqui. Do país inteiro, de onde tem praça da Band News FM. Quando a gente fala praça, o Boechat ali tem na frente da Gabi, eu imagino que ainda está aí, uma cartelinha. O Boechat brincava com a Carla. Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Paranaguá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Quando ele não queria falar de Alhures, quando ele não queria falar de qualquer outro lugar, é uma listinha que está plastificada, mas o Boechat gostava de brincar com a Carla para ver se ele acertava todas as praças e de vez em quando fazer fora da ordem. E muita gente de outros lugares também manda mensagem para ele. Agora, onde não tem Band News FM, onde tem Band News FM. E tem, entre as homenagens aqui, tem uma do nosso ouvinte para você acompanhar. Mais um ouvinte prestando as últimas homenagens ao nosso carequinha. De Marco Albuquerque. Uma homenagem a Ricardo Boechat. Sem palavras, sem verbetes para explicar a dor da saudade. Sem Ricardo, sem Boechat, hoje um bom dia diferente. Sem comentários, o careca não está mais com a gente. Sem presta atenção, aquela voz que aclama pelo correto, pelo justo. Era direto nas palavras. Segue o barco, um silêncio, um vazio. Nunca vamos esquecer de você. Obrigado por esse legado, Ricardo Boechat. Barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul. E o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso... Segue o barco. Estamos aqui tentando tocar o barco. Como eu disse mais cedo, reaprendendo como é que rema, né? A gente vai ter que reaprender. Amigos também prestaram homenagens ao nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. A coragem, a ousadia e a irreverência. Três características que marcam Ricardo Boechat e inspiram amigos a seguirem tocando o barquinho, desta vez pelo Mar da Saudade. Homenagens não faltam. Lembranças, elogios, histórias de uma vida dedicada ao jornalismo. Uma voz ativa e insubstituível, como afirma a amiga e jornalista Miriam Leitão. O silêncio do Boechat vai ser grande demais.

entre os nossos ouvintes, porque o Boixá falava muito dela. Dona Mercedes está sentada bem à frente aqui do auditório, na segunda fileira, reunida também com a Verusca, a mulher do Boixá, com quem foi casado há 13 anos. Verusca, que chegou há pouco, né, que retornou aqui ao local, muito abalada, chegou chorando, foi acolhida por familiares, por amigos, e está reunida, portanto, com eles em momento de oração, conversando. Até mais cedo, quando ela chegava, ela ainda brincou, né, com a relação que o Boixá tinha, com o fato que o Boixá sempre dizia a todos que ele era ateu, e ela brincou, né, dizendo que o Boixá era um ateu que fazia muito mais pelas pessoas, até que acreditavam em Deus, uma pessoa que ajudava muito, né, o Boixá, as pessoas, os seus semelhantes. Isso tudo é desse jeito que ele é lembrado, né, esse carinho, essa proximidade com as pessoas, e é desse jeito que a gente acompanha esse velório, que é aberto ao público, um velório muito bonito, essa é a palavra, um velório bonito, porque as pessoas chegam aqui, perguntam a todo momento, eu posso entrar? Como é que eu faço para chegar até o caixão? E aí, pode entrar, pode entrar. E é assim que os seguranças, que as pessoas que trabalham aqui no Museu da Imagem e do Som afirmam e explicam para as pessoas, pode chegar, pode prestar sua última homenagem, o seu último adeus. Em cima do caixão tem dois letreiros, né, de taxistas, né, dois letreiros escrito táxi, né, que é essa relação que a gente falava há pouco, né, você e o Sandro, né, Gabriela, sobre essa proximidade, essa comoção que ele tem com os taxistas. Isso tudo é lembrado aqui no momento. Teve um momento durante a madrugada, mais de 300 pessoas, maioria taxistas reunidos, prestando suas homenagens. Quando eu saí há pouco para olhar como é que estava a situação aqui, chegada do público, né? Deu para ver também as pessoas que passam aqui, taxistas, pessoas buzinam, cumprimentam, vê a gente com o crachá da Band News, vem cumprimentar, se solidarizar, né? Dizendo dessa perda no dia de hoje, né? E lembrando que o velório, ele vai ficar aberto ao público até as 14h. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa. Depois, na sequência, o corpo do Boixá vai ser cremado. Era uma vontade dele, de acordo aqui com as palavras da Verusca, que explicou isso há pouco. Ainda não há mais detalhes sobre o destino das cinzas dele, o que vai ser feito. Tudo isso ainda é planejado entre os familiares. A própria Verusca comentou com a gente que o celular dela foi confiscado, né, por familiares. Aí o pessoal não está deixando muito ela ter esse contato, né? Porque imagina a quantidade de mensagens que chegam a todo momento. Uma coisa que chama muita atenção, né, uma publicação até que ela fez num perfil dela no Instagram, né, na rede social, ela colocou uma foto maravilhosa, muito linda, dos dois abraçados, né, e ela escreveu a frase, né, pior dia da minha vida, uma publicação lindíssima que a gente acompanha também aí, as pessoas se solidarizando. Em relação às meninas, elas permanecem acolhidas pelos familiares e também acompanhadas aí de psicólogos, as meninas de 10 e 12 anos, a Valentina e a Catarina. Gabriela. Obrigada, Elaine, pelas informações. Então, como disse a Elaine, até as 14h, quem quiser passar pelo MIS para prestar aí uma última homenagem ao Ricardo Boixá, nosso âncora de todas as manhãs, será bem-vindo, será bem-vinda para fazer essa última homenagem. Eu queria passar mais uma vez por alguns recados dos nossos ouvintes. Tem muita gente mandando obrigado. Nate mandou uma mensagem para a gente dizendo que o Boixá era um amigo diário, que tinha uma voz jornalística, irreverente, transparente. Perdemos nossa voz, diz aqui o Nate. O Márcio também mandou mensagem para a gente. Cada vez que se abre uma mensagem, chegam mais 10. Então, obrigado a todos que estão. Muito obrigado, em nome de todo o Grupo Bandeirantes, pelas mensagens. O Beto também. Como é que a gente vai fazer às 7h30 da manhã? Beto, eu posso dizer que a gente também não sabe. Eu falei quando a gente chegou aqui às 5h40 da manhã, e o que a Sheila Magalhães, nossa editora executiva, disse ontem: essa rádio é feita por gente, então a gente também não sabe como a gente vai fazer. A gente vai tocar o barquinho, é o que a gente está fazendo. Não é fácil, não vai ser fácil para ninguém. A gente vai aprender como fazer, mas de alguma forma o Boixá segue por aqui, porque a rádio é feita por gente, mas pra gente, para os ouvintes, e não só para eles escutarem. Os ouvintes participam aqui da Band News FM, e isso a gente aprendeu, isso o Boixá deixou aqui como marca. Não dá para saber como é que vai ser hoje às 7h30, quando ele não der bom dia, às 7h30, às 7h31, 7h32. Não dá para saber como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a rotina, mas a gente vai estar por aqui. Beto, obrigado pela sua mensagem. E tem, talvez pelo horário um pouquinho mais tarde, para quem trabalha um pouquinho mais tarde, estava acostumado, se não fosse no horário ao vivo, em outro momento da nossa programação, pelo site, onde fosse. É um dos momentos mais aguardados todo dia de manhã, ainda mais num as coisas estão conturbadas, né, no país há muito tempo, então muita gente gostava de ouvir o Boixá e o Simão. E não tinha uma parceria que deu mais certo do que o Boixá e o Simão. Todas deram certo, mas essa era especial. E ontem o Simão, bastante emocionado, durante a tarde, um pouco depois de receber a notícia, falou aqui com a Band News FM, agora às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos acompanhar como é que foi essa conversa ontem do Barão, que está no ar, quis fazer essa cobertura e meio homenagem, meio cobertura ao Boechat. O Barão estava no ar, junto com a Carla, e conversou com o Simão ontem à tarde. Querido José Simão, Simão, um beijo para você e fala o que você quiser, Simão. Obrigado pela presença aqui na Band News. Eu tô meio devastado, eu tô meio sem condição de falar, mas eu acho legal falar, sabe? Porque ele era meu amigo do coração, né? O meu vice-amado, você sabe disso, claro, né? Claro. E para mim é muito, muito difícil pensar que eu nunca mais vou falar com ele, entendeu? Entendi, Simão. É difícil para todos nós. Sim, mas o que eu quero dizer é que 8, 10 anos, todo dia de manhã falando, eu e o Boechat foi uma empatia instantânea, entendeu? O Boechat era carioca da Gema. Ele tinha aquele humor escrachado que eu gosto. Então foi uma empatia instantânea e a gente criou uma dupla que eu acho que jamais será retomada. Ô Simão, eu lembro no começo da rádio, a gente está aqui desde o início, né? Que sim. Você começou fazendo com o Âncora da Manhã, que era o Carlos Nascimento à época, né? Sim. Eu lembro do Megali começando a dar risada, né? Como se fosse uma claque, assim. Mas nunca, jamais, nenhuma parceria, nem eu fazendo com você, nem a Carla, nem a Tatiana, não, nem o Megali. Não, vocês são fofos, queridos, quando você substituía o Boechat, entendeu? Eu tenho um prazer enorme em fazer com você. Nós e a também. Carla. Mas o Boechat era uma empatia, assim, foi uma química que deu pá. Aí as pessoas achavam que eu era muito íntimo do Boechat. Sim, somos íntimos, mas a gente se encontrava pessoalmente muito pouco, entendeu? Era um amor, assim, era um amor. Eu posso desligar? Só uma última coisa, Simão. Sim. Você sabe que no começo, quando ele chegou aqui, ele suava em bicas, com medo de fazer você, assim, de fazer essa coluna, né? Ele falava, eu não vou conseguir, Barão, fazer direito. Eu falei, Boechat, lógico que você vai. E aí ele disse que na hora que ele falou assim, o Simão é um gozador, eu vou fazer com ele como se eu estivesse na mesa de um bar. Sim, e claro. E aí deslanchou, né? E era o que acontecia. Que coisa querida, né? Bem, Simão, um grande beijo, vamos Simão. Vamos ter que encarar essa realidade, vamos, sabe, Barão? Um grande beijo, Simão. Um beijo, beijo enorme, Muito um beijo obrigado. Enorme para todos os ouvintes da Band News que amavam a gente. Continuam amando, continuam mandando mensagem para cá. E até curioso que os ouvintes mandam mensagem para dividir a própria dor, a consternação, mas também para nos apoiar, né? Vou dar um abraço. Uma ouvinte que mandou aqui falou... tá muito difícil por aqui, mas imagino que esteja mais difícil por aí. Estamos com vocês. E a gente agradece todas as mensagens. E chama a atenção que muitos ouvintes têm histórias para contar sobre o Boechat. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele me ajudou não sei quando. Ele me mandou mensagem, ele falou meu nome no ar, ele... e a gente tem falado desde cedo, desde ontem, né? Que essa era a grande preocupação dele. Às vezes, ele era uma pessoa muito intensa e às vezes explodia aqui na redação, mas com os ouvintes ele sempre foi irretocável, né? Às vezes ele tinha mil coisas para fazer e as pessoas chegavam aqui pedindo selfies, pedindo autógrafos, pedindo uma palavrinha, pedindo um minutinho e ele parava para atender. Então, ele sempre foi essa pessoa muito atenciosa com os ouvintes, muito disponível para os ouvintes, né? Não à toa passava o telefone dele no ar. E todo mundo mesmo, acho que tem uma história para contar com o Boechat. Ontem, eu estava na produção das entrevistas, né? Tentando ligar para as pessoas para ver quem topava falar, quem topava dar um depoimento. E praticamente todo mundo que a gente tentou, topou falar, porque... todo mundo tinha, ainda que não fosse uma pessoa, por exemplo, a gente conversou com muitos jornalistas, ainda que não tivesse sido um jornalista que trabalhou diretamente com o Boechat ou que conheceu o Boechat intimamente, tinha muito a dizer sobre a importância do Boechat para o jornalismo, as contribuições que ele dava como comunicador, né, que ele era uma posição em que ele era excelente, não à toa a essa mobilização e essa consternação tão grande com a morte dele. É um pouco o que o Milton Neves falou mais cedo, é bastante impressionante, porque ontem todos os veículos de comunicação se mobilizaram em torno desse assunto, prestaram homenagens, fizeram aí, de alguma forma, referências ao Boechat. Foi muito parecido com a morte de ídolos, né, de brasileiros. Enfim, acho que tem muito a ver com essa capacidade dele de atingir as pessoas, de se comunicar, de dizer o que as outras pessoas às vezes sentiam vontade de dizer, e ele acabava sendo a voz de muita gente. Muitos ouvintes mandam mensagem, inclusive, falando isso, né? A minha voz foi calada, porque ele representava... essa voz de muita gente, dizia o que muita gente pensava. A gente está no meio de jornalismo, de comunicação. Existe concorrência? Existe o Boechat? Tinha os concorrentes dele no horário da manhã. A Band News FM tem os concorrentes em horários, mas ontem, como a Gabi disse, isso simplesmente não existiu. Eu lembro aqui, ontem, por exemplo, no mesmo horário em que o Boechat está no ar, o Milton Jung, da CBN, está no ar. A gente já vai acompanhar um trechinho da fala dele, mas ontem prestaram homenagem ao Boechat, seja falando ao vivo aqui na Band News FM, em outras emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelas redes sociais, jornalistas da CBN, da Jovem Pan, jornalistas da TV Globo, do SBT, da Band, obviamente, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da Record. Então, de todos os lugares, o Boechat, eu acho que ontem trouxe isso, assim, foi... É maior do que concorrência, é maior do que o veículo, é maior do que a emissora em que ele trabalhava. Todo mundo que entrou aqui, a gente vai acompanhar agora um trecho, por exemplo, às 7h30 da manhã, quando o Boechat está no ar, o Milton Jung está no ar também, na rádio CBN. E ele se emocionou muito, foi um dos momentos que me chamou a atenção, claro, ao longo de toda a nossa cobertura com homenagens ao Boechat ontem. Vamos acompanhar um trechinho do Milton Jung falando ontem à tarde com a Débora Coutinho sobre o Boechat. Minha esperança, meu desejo de que a imagem dele permaneça, de que o jornalismo que ele faz seja a nossa lição, e de que talvez ali nos verbetes do dicionário amanhã, quando a gente ler a palavra jornalismo, nas definições esteja Ricardo Boechat, por tudo que ele fez e pelo que ele foi. Me perdoe se eu choro enquanto eu falo, mas eu não sei só ser jornalista, porque me dói muito. E, infelizmente, eu não tenho ainda maturidade para falar da morte de colegas como ele. Mas, enfim, ele merece todas as homenagens que está recebendo. Ele merece muito mais pelo que ele fez e pelo que ele é. Entre aspas, né? Era um concorrente do Boechat. Eles estavam no ar na mesma hora. E isso aí diz muito sobre o que era o Boechat. E é muito curioso. Conter emoção é difícil para todo mundo, né? A gente está aqui se segurando. Ontem foi um dia muito difícil. Ontem, por exemplo, a Band News FM, em respeito à família do Boechat e em respeito à gente também, que precisava pelo menos de um momento para entender o que está acontecendo, a gente ainda não entendeu. Mas, pela primeira vez, a Band News FM ficou por um tempo fora do ar, com uma gravação, porque era um momento que não dava para continuar. E durante essa cobertura é engraçado como alguns ouvintes têm... É difícil, mas tem a irreverência também do Boechat. Um ouvinte que quer lamentar a perda do Boechat fala que Leblon não vai ver mais aquele cara de sunga vermelha. Infelizmente ele não vai mais de sungão vermelho. para a praia. Obrigado a todos os ouvintes que estão mandando mensagem. É, para você que chegou agora, para você que ligou o rádio agora às 7h10 da manhã no horário de Brasília, a Band News FM tem uma programação agora completamente dedicada às homenagens ao nosso carequinha, ao nosso apresentador de todas as manhãs, o Ricardo Boechat. É, o velório dele acontece agora no MISSO, Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Eu, Sandro Badaró, a Gabriela Maier, estamos por aqui desde cedinho para contar um pouco, tentar contar um pouco do que é, do que foi, infelizmente foi, Ricardo Boechat. É, e tem colegas dele também, né, Gabi? Tem uma equipe inteira, vocês acompanham? A equipe trabalhava diretamente com ele, né? A gente acompanha no ar... Barão, a Carla... Um pouco da Letícia Valente, que como é produtora dele, ficava aqui do lado o tempo todo, né? É, mas também as pessoas que estavam nos bastidores, o Pablo Fernandes, que era o responsável por selecionar as notícias que vão ao ar no horário do Jornal do Boechat, aqui na Band News FM, ele também falou um pouquinho, né? Muito emocionado também, disse que quando essa escolha não agradava, que o nosso editor tinha que preparar o ouvido. Eu ficava na linha de tiro todo dia, eu acho que as pessoas não percebiam, mas eu escolhia o que ia ao ar e quando escolhia mal, pancada comia. Não tinha jeito. E também trabalhava com o Boechat na Isto É, fazia coluna com ele, isso foi ele que me chamou, partindo aqui da Band News FM, e era um lado diferente do Boechat, porque eu fazia apuração, eu comecei a ter fontes, coisas que eu não tinha antes, ele me ensinou demais, tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele. E a gente conversou também com o Bruno Venditti, que foi chefe de redação da Band News FM por 6 anos, de 2012 até o fim de 2018. É, ele deixou a Band News FM no fim do ano passado para estudar fora do país. Lembra das discussões que o Boechat incitava na redação, sempre em busca da melhor informação. Ele é o grande Pelé que eu conheci no jornalismo. O Boechat, ele era diferente. E era interessante que quando a gente tinha discussões, até esses anos aí, esses últimos 6 anos, a gente tinha muitas discussões às vezes. Mas o interessante dele é que até as pessoas às vezes vêm lá, estão assistindo ao vivo a rádio, vê o Boechat lá brigando com alguém, discutindo com alguém. Sempre no jornalismo, sempre no trabalho, sempre buscando a informação correta, sempre buscando dar o melhor para o ouvinte, nunca algo pessoal. Essa equipe que trabalhou durante muitos anos com o Boechat, né, diretamente ali, como disse o Pablo, na linha de tiro, porque o Boechat era muito exigente com o que ia ao ar e cobrava bastante dessa equipe, de todo mundo, né, da redação. Cobrava uma série de posturas, inclusive, vira e mexe ele saía para questionar coisas. Ah, mas por que que a gente está dando esse assunto desse jeito? Por que que a gente está ouvindo tal pessoa? Mesmo que não fosse no horário dele, ele fazia esses questionamentos, trazia esses questionamentos, como disse o Bruno, para tentar contribuir aí com o jeito de pensar o jornalismo, o jeito de lidar com a informação. A Tânia mandou aqui para a gente, hoje o relógio podia não ter 7h30 da manhã. Talvez fosse mais fácil, mas eu acho que o Boechat não ia querer. Ele sempre disse que o importante era tocar o barquinho. E como disse a Gabi, assim, para o ouvinte ter uma ideia, não é só um colega. Agora na redação da Band News FM, só para você ouvinte ter uma noção do quanto é um momento difícil, é difícil para a gente, é difícil para você ouvinte, é muito mais difícil, nada compara para a família do Boechat. Mas a gente está aqui no ar, tocando enquanto tem colegas nossos que estão agora na redação, esperando, daqui a pouquinho tem mais da nossa programação especial às 7h30 da manhã, com homenagens ao Boechat, e tá todo mundo se abraçando, tá todo mundo chorando, porque é difícil. Ontem, para você entender um pouco de como é o funcionamento da nossa redação, os colunistas, a gente tem um contato, eles não vêm todos os dias aqui à redação da Band News FM. Ontem, depois da notícia, a redação ficou lotada de um jeito que eu, pessoalmente, nunca vi. A gente contou mais cedo aqui, eu e a Gabi, colunistas, colegas, admiradores do Boechat, a nossa redação. Teve gente que entrou aqui, o Pablo Fernandes, por exemplo, que a gente ouviu há pouco. O Pablo entra na redação da Band News FM às 4h30, às 5 horas da manhã. Ontem, às 7h20, quando entrou o jornal da Band, às 7h20 da manhã, o Pablo estava aqui, às 5 horas da manhã. Às 7h20 da noite, ele estava aqui também. A nossa redação inteira continuou aqui para levar as informações para os ouvintes, mas também para prestar uma última homenagem ao Boechat. E às quase 8h30 da noite, toda a nossa equipe, todos os nossos colunistas, todo mundo estava do lado de fora aqui, o nosso estúdio, ele é envidraçado, e todo mundo se posicionou do lado de fora para prestar uma última homenagem ao Boechat. Toda a equipe da Band News FM. Isso aconteceu não só aqui em São Paulo, isso não foi só a Band News FM, a equipe da TV Band, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, todo ontem se reuniu para prestar essa homenagem. Foi assim que a gente prestou a última homenagem ao Boechat, isso ontem. Nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Band, para quem ainda não acompanhou, são redações do país inteiro, redações do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que ontem, em vez de um minuto de silêncio, tem vários ouvintes falando, a minha voz calou, eu estou em silêncio, o jornalismo está em silêncio, o Boechat teria gostado assim, e um minuto de silêncio foi substituído por um minuto de palmas. De homenagens. Foi assim que terminou ontem o Jornal da Band e é assim que a gente vai tocar o barquinho. Essa homenagem foi realmente bastante emocionante pra gente e pra todo mundo que acompanhou. Foi uma coisa que as pessoas compartilharam muito nas redes, falando sobre como elas se comoveram também de acompanhar esse encerramento do Jornal da Band. Tem milhares ainda de mensagens chegando aqui, tá bem difícil de acompanhar, de ler todas. Eu peguei agora uma mensagem que dizia, é engraçado, porque eu saí de casa às 6 da manhã, fui caminhando, fui seguindo o meu caminho no carro e eu olhava para as pessoas nos outros carros e parecia que todo mundo estava carregando a mesma tristeza e a mesma consternação que eu tô carregando. Então, um sentimento compartilhado aí, como eu disse mais cedo, os ouvintes se inscrevem para nos apoiar, né? Para nos dar um abraço fraterno, mas também para dividir um pouco da própria dor e da própria indignação. A gente não consegue ler todas as mensagens, mas o que a gente pede é que os ouvintes continuem mandando, porque elas ajudam bastante, bastante. Daqui a pouquinho, o Barão, a Carla vão estar por aqui. A equipe que fazia esse jornal junto com o Boechat vai estar por aqui. Alguns convidados especiais vão estar por aqui. E a gente vai seguir ao longo de todo o dia dedicado a essa homenagem ao Boechat. Que também acontece agora no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A Elaine Freire está lá desde cedinho. Fala, Elaine. E aqui virou um ponto de encontro, Sandro, um ponto de encontro de histórias, de pessoas que passam aqui para lembrar do Boechat, para falar das últimas palavras dele, para contar a relação que tinham com a rádio, com a Band News, com o Boechat, essa figura emblemática, importante e que reuniu tanta gente, né, que nos une nesse momento e que agora também ouvintes que chegam a todo momento aqui no Museu da Imagem e do Som, ainda que de maneira tímida, né, eles chegam, vão entrando, sempre de passagem, né, vai chegando e vai, não tem fila nenhuma nesse momento, as pessoas chegam e vão cumprimentando, né, vão cumprimentando os familiares, dando um apoio, a Verusca, a viúva que está aqui desde as primeiras horas da manhã, a dona Mercedes, a mãe do Boechat, a senhora que passou a noite inteira aqui, o corpo do Boechat chegou por volta das 11h30 da noite, muito aplaudido, em meio a grande comoção. E a dona Mercedes continua aqui, amparada também por irmãos do Boechat, que estão aqui neste momento, reunidos, né, relembrando as histórias do Boechat. Esse é o clima, é o que a gente ouve aqui, né? Todo mundo tem alguma história para contar, seja quem trabalhou com ele, quem é ouvinte, quem é fã dele. Então as pessoas vêm aqui para lembrar do Boechat nesse momento. Dezenas de coroas de flores, a gente acompanha aqui nos corredores do museu, da imagem e do som. E em cima do caixão tem até um letreiro, né, dois letreiros, né, escrito táxi, né, que é essa relação que o Boechat criou, construiu há muito tempo com os taxistas. E essa homenagem muito bonita também que é feita aqui durante a madrugada. Um momento aqui chegou a ter cerca de 300 pessoas, maioria taxistas. O pessoal chega, passa aqui na frente, buzina, cumprimenta, quer dar o seu último adeus, fazer a sua última homenagem ao nosso caraquinha, né? O velório do Boechat hoje acontece até às 14h, é aberto ao público, do jeito que ele gostava, né? Conversando com as pessoas, recebendo as pessoas. Então as pessoas chegam aqui, prestam a sua última homenagem. E lembrando que depois o corpo dele vai ser cremado, uma cerimônia totalmente fechada para os familiares, e ainda não há um destino, e portanto ainda não foi, pelo menos, divulgado pela família o que vai ser feito ainda com as cinzas do Boechat. Sandro. Obrigado, Elaine. Quem estiver em São Paulo, tá claro, quiser prestar a última homenagem, ir lá, Museu da Imagem e do Som, na capital paulista. E o Boechat, eu estava falando há pouco da homenagem ontem em todo o país, é impressionante. A gente que trabalha aqui na rádio, me impressionou muito as fotos de pessoas do país inteiro que trabalham na Band News FM. O Boechat costumava visitar as cidades e fazer o jornal de vários lugares. Deixava todo mundo louco, porque o Barão, por exemplo, imagina, estava aqui na mesa. O Boechat, quando estava fora, a gente se comunicava por WhatsApp, por telefone, mas dava certo. E o número de pessoas, de repórteres, apresentadores de outras praças com fotos do Boechat, que ele atendia todo mundo, e todo mundo postando ontem, me chamou bastante a atenção. E, claro, os colegas, quem fez ao longo, desde o comecinho, o jornal aqui de manhã com o Boechat, ontem teve por aqui para prestar uma homenagem, por exemplo, está ao vivo agora no Café com o Jornal, claro, prestando essa homenagem ao Boechat, o Luiz Megali, que durante muito tempo dividiu o microfone aqui com o Boechat. Esse estúdio que a gente dividiu, eu, o Boechat, onde você está agora, eu, onde o Coutinho está agora, por tantos anos, tantas brigas, tantas risadas, tantas piadas, tanto aprendizado, tanta coisa que eu levei daqui. Meu irmão, se você estiver me ouvindo em algum lugar, a gente se encontra. O nosso sonho é de voltar a trabalhar junto. A Tatiana Vasconcelos, jornalista que hoje está na Rádio CBN, também falou sobre o Boechat. Ela trabalhou diretamente com ele por muitos anos. Tive o privilégio de aprender com ele, de observá-lo. O Boechat tinha uma capacidade que, para mim, é a grande marca dele, assim, é uma capacidade que me impressionava demais, de desenvolver um raciocínio, de partir de um ponto, de eleger um assunto e falar: hoje eu vou falar sobre este assunto. Só pessoas com muito repertório e muito inteligentes, porque o Boechat era um cara muito inteligente, só pessoas com essas características e com uma capacidade de comunicação muito, muito acima da média, uma pessoa que se comunicava de uma maneira muito clara, muito empática, muito sensível. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu aí: ah, o Boechat diz o que a gente quer dizer. Os colegas do Boechat, quem esteve no ar com ele também todo dia, Laura Ferreira. Na sexta-feira mesmo, né, Barão? Tava conversando com você no corredor sobre a bronca que ele me deu na quinta-feira por conta da chuva no Rio de Janeiro. Caiu o mundo no Rio e a previsão realmente não pegou aquela quantidade de chuva toda. E aí ele acabou com a meteorologia, mas tentando sempre explicar, né, ou pelo menos se questionar o porquê que a previsão do tempo não acerta 100% nesses casos. E na Band News FM, que foi onde eu comecei com ele. E graças a ele, você sabe bem disso, eu cheguei aonde eu cheguei na TV com a meteorologia. Ele sempre me dizia que ele pega no pé só de quem ele gosta. E o Barão também, né? Deixou o depoimento dele. E tava com ele no ar todos os dias, desculpa. A história daquele jornalista engravatado, né, que ficava ali como um robô, né, o Boechat acabou com isso. Ele era o que ele era no ar, ele era o que ele era fora do ar, ou seja, alguém que sempre tentava, de alguma forma, conseguir brigar pelo cidadão, tentar melhorar um serviço público que está ruim, enfim, tentar fazer a diferença da forma que ele podia, que era com o microfone na mão. Fez. Com certeza. É, mais cedo a gente levou ao ar um trechinho da fala da Yasmin, uma garotinha que é ouvinte da Band News FM e mandava sempre o carinho dela para o Boechat. Hoje, de novo, ela falou aqui com a Band News FM e mandou a mensagem dela. Bom dia, Band News. Hoje eu estou novamente aqui na barragem com aquele trânsito. Estou muito triste porque não vou ouvir mais meu carequinha de todas as manhãs. Mas eu sei que ele está lá com o Papai do Céu e ele vai abençoar todos que gostam dele. Em 20 minutos tudo pode mudar. A Yasmin de Itapuã, beijo. Podia não ter mudado em 20 minutos. Um beijo para você também, Yasmin. Obrigada por ter mandado essa mensagem pra gente. Todos os ouvintes que mandam mensagem para cá, que nos escrevem, que mandam mensagens de áudio, com certeza nos ajudam um pouquinho também. A gente se sente abraçado e acolhido por cada um que nos escreve, por cada um que tira ali uns minutinhos para mandar mensagem, inclusive por e-mail, por WhatsApp, seja como for. O Acácio, por exemplo, nos escreveu por e-mail. Ele disse que tentou mandar uma mensagem de voz mais cedo, mas a mensagem não conseguiu ser enviada. E aí ele falou que ele trabalha à noite, costuma chegar em casa às 8 da manhã. Ontem ele teve compromissos e chegou em casa por volta de meio-dia. E ele precisava dormir, só que a última informação que ele teve foi justamente sobre a queda do helicóptero. Ele disse que jamais poderia imaginar que o Boechat estivesse naquele helicóptero. E aí falou que ele dormiu pouco, quando ele acordou por volta das 4 horas da tarde, ouviu a notícia de que tinha perdido a voz que o acompanhava todos os dias. Ele escreve: nosso ídolo, isto é dolorido, muito dolorido. Hoje, embora de folga, coloquei para despertar às 7 horas, para de alguma maneira permanecer juntos. Sandro, Gabriela, sua dor é tão grande quanto a nossa, quanto a minha, porém precisam continuar a tocar o barco. Um grande abraço, força e fé, pois tenho certeza de que nosso careca estará sempre aí ao lado de vocês e ao nosso lado. Obrigada, Acácio. Eu li a mensagem do Acácio, mas queria ler tantas outras que chegam aqui. Sintam-se representadas e representados, porque a gente queria, com certeza, ler todas as mensagens dos ouvintes, mas é impossível, são muitas as mensagens que chegam. Mais cedo a gente contou no ar aqui, o Iva Brandão, que passou a madrugada, assim que a gente chegou, ele falou, foi como se as pessoas não tivessem dormido, as mensagens não pararam a noite inteira, e muita gente escreveu para dizer justamente isso, que não dormiu, esperando aí o dia amanhecer. Os ouvintes, a gente agradece a todos os ouvintes que estão mandando mensagem. Daqui a pouquinho a gente segue com essa programação especial, com as homenagens, acompanhando, claro, o velório do Boechat, que acontece no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. E a equipe que estava no ar todos os dias de manhã, aqui com o Boechat, daqui a pouquinho vai comandar o barquinho. Às 7h28, horário de Brasília, você ouvinte que está ligando o rádio agora, que desligou o rádio ontem ouvindo o Boechat dizer que voltava amanhã às 7h30 da matina. Felizmente ele não vai estar aqui daqui a pouco, mas a gente, como disse a Gabi, como o Barão disse ontem, a gente vai seguir tocando o barquinho. Em instantes tem uma programação especial, tem mais homenagens. Você vai ouvir, o Boechat não vai estar aqui, mas você vai ouvir um pouquinho mais do Boechat, de tudo que ele significa pra gente. Eu vou repetir a frase porque me marcou: essa rádio é feita por gente e pra gente. A Sheila Magalhães, a nossa editora executiva, disse ontem. E a gente não estaria assim se não fosse de verdade, né, Gabi? Se não fosse, não é só um colega. Então, a gente pede desculpa, mas não é fácil. Obrigado a todos que estão acompanhando a Band News FM agora. Daqui a pouco a gente volta, né, Gabi? A gente vai continuar aqui com essas homenagens, ouvindo as pessoas, todos os depoimentos de gente que contribuiu aqui para nos trazer pedacinhos do Boechat, né? Cada um trouxe um pedacinho de uma história, de uma memória, de uma lembrança, e assim a gente vai também construindo as nossas

de fevereiro de 2019, o primeiro jornal da Band News FM sem Ricardo Boechat. É óbvio que ele é insubstituível, não há como comparar nenhum outro profissional que tem aqui no país, mas a nossa missão vai continuar. Eu estou me agarrando muito no que o Boechat sempre falou. Toca o barco, Barão, e a gente vai tentar tocar. Eu agradeço a carinho todos os ouvintes, quem está acompanhando a gente também agora na TV, no Band News TV, no Café com Jornal. E essa é a missão que a gente tem a partir de hoje na Band News FM, aqui na Band como um todo, de seguir o que o Boechat falava, né? Comprar briga, se for o caso, discutir, se for o caso, sempre tendo o ouvinte, o telespectador, o consumidor como nosso principal aliado. E hoje, nessa programação, que obviamente vai ser especial, nessa terça-feira na Band News FM, enquanto todo mundo ainda chora a perda inacreditável do nosso amigo Boechat, a gente convidou alguns personagens que fizeram um pouco da história dele aqui na rádio, na Band News FM, para nos ajudar nessa missão difícil de tocar o dia seguinte sem Ricardo Boechat. A gente vai continuar lembrando histórias, lembrando momentos da vida dele aqui, missões que ele acabou nos ensinando ao longo dos últimos 13 anos que esteve ao nosso lado aqui na Band. A gente daqui a pouco vai também falar do velório que continua no Museu da Imagem e do Som. Nossa reportagem passou a madrugada por lá, acompanhando a chegada de familiares, de amigos, de conhecidos. Todos eram amigos do Boechat, né? O Boechat tinha amigo gari, tinha amigo executivo, dono de empresa, ele falava com todo mundo de uma forma única, né? Então daqui a pouco a gente vai trazer mais informações direto do velório do Boechat, que seguirá até as 14h no Museu da Imagem do Som, em São Paulo. Mas nessa tentativa de tocar o barco nessa terça-feira, eu queria agradecer inicialmente a todos os ouvintes, todos os telespectadores, todos os brasileiros. Ontem só se falou nisso, do porteiro do prédio, do executivo, das mensagens no Facebook, no WhatsApp que não parou aqui da rádio, Twitter e tudo mais, dos amigos de outras emissoras. O Boechat sempre foi muito ouvido, né? Ontem eu fui até a casa dele, encontrei a Verusca, as crianças, e na porta tinham ali os jornalistas todos realizando o trabalho de forma muito respeitosa. Vieram dar uma palavrinha, Barão, a gente conversou ali rapidamente, mas os câmeras, né, que estão aqui agora trabalhando, botando esse sinal na tela da Band, né, todos emocionados, todos chorando. Então não é só uma situação específica de um ou outro profissional. Todos que trabalharam, todos que conheceram, ou todos que simplesmente ouviram Boechat, sem dúvida nenhuma, estão mais tristes nesta manhã de terça-feira. Eu queria apresentar as pessoas que estão aqui hoje comigo, são pessoas que fizeram um pouco do trabalho da Band News FM, da Band, que estão há muito tempo com o Boechat. Eu só quero dizer, antes de mais nada, para quem está vendo as imagens na TV, que essa cadeira, bem aqui na minha frente, onde ele sentou por 13 anos, essa cadeira vai ser aposentada. Ninguém nunca mais vai sentar nessa cadeira. Essa é dele. Eternamente é do Boechat. Então, assim como qualquer time de futebol que pendura ali a camisa, a gente vai pendurar essa cadeira do Boechat. Ninguém nunca mais vai sentar aí. É dele para sempre. Mas deixa eu agradecer a presença de personagens que vieram, inclusive de longe aqui de São Paulo, para prestar essa homenagem hoje pro Boechat. Pessoas que não estão mais aqui na Band News FM, mas continuam sendo, óbvio, muito queridas. Antes de mais nada, deixa eu falar que a Carlinha Bigato não conseguiu estar aqui. A Carlinha não aguentou, enfim, e faz parte, né? Um beijo para você, Carla. Eu tô aqui com o Luiz Megali, que tá... hoje desceu lá do estúdio da Band, da TV, está aqui comigo, meu companheiro, meu irmão, meu amigo. Luiz, obrigado pela presença. Ô, Barão, que coisa difícil, né? A gente nunca imaginou que tivesse que fazer isso. Ontem foi um dia único. Até às 6 da tarde, Barão, eu não consegui chorar. Eu escrevi para você em algum momento, falei, Barão, eu não chorei. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não é possível. Não é possível. Daqui a pouquinho a gente vai saber que a gente está dando no ar uma notícia errada, uma barriga. A gente vai tomar um esporro do Boechat que vai falar assim, meu irmão, tu viu meu presunto? Tu viu meu corpo, meu irmão? E a gente ia falar, não vi, Boechat. Então como é que tu vai lá e falar que eu tô morto? Ia tomar um esporro dele, porque assim era o Boechat. E eu ouvi o Rodolfo. Aí quando eu entrei nesse estúdio à tarde, eu desabei e desde então não consegui me recuperar. Eu ouvi o Rodolfo ontem falando numa entrevista sobre o Boechat e é impressionante que as palavras dele pareciam que estavam saindo da minha boca. A maneira como ele enxergava o Boechat é exatamente a maneira como eu via, como você devia ver também, como todo mundo aqui devia enxergar, como um segundo pai, um esteio, uma referência, alguém sem o qual a gente não consegue tomar uma decisão, nem profissional, nem pessoal, alguém que nos tocou de tantas maneiras, mas de maneiras muito parecidas. E eu não estou acreditando que a gente está aqui fazendo isso, mas é bom estar na presença de todos vocês, Barão. É, eu imaginava que um dia ele fosse aposentar, parar, né? Eu imaginava que... Eu tô faz 13 anos ouvindo isso. Meu irmão, mais dois anos eu me aposento. Vai se preparando aí. E a história do sapato? Esse aqui é meu último sapato, né? Depois que o sapato acabar, a sola, eu paro, né? E continuou, né? E continuou, e a tragédia aconteceu ontem. No voo lá da volta de Campinas. Rodolfo Schneider já foi citado aqui pelo Luiz Megali. O Rodolfo trabalhou muitos anos com o Boechat no Rio de Janeiro. O Rodolfo estava em férias, numa praia, e está aqui com a gente hoje. Rodolfo, meu irmão, um abraço, obrigado pela presença. Barão, Megali, todos os ouvintes da Band News, muito difícil estar aqui. A gente não sabe o que vai ser dessa programação, do que a gente está tentando fazer no ar em homenagem ao nosso carequinha de todas as manhãs. Eu tinha uma relação com o Boechat de 15 anos, entrei na Band quando ele era diretor de jornalismo, e eu era estagiário, e minha sala ficava na frente do Boechat. E ele apurava notas para o jornal, e o Boechat botava aquela gravatinha para trás. E eu, quando eu entrei como estagiário, eu já morria de medo dele. E muita gente não sabe, mas o Boechat, ele tinha orelha como se fosse de um lutador de jiu-jitsu, de tanto ele ficar com o telefone na orelha apurando nota. Ele era um fenômeno, ele era um baita de jornalista. E depois que ele pediu para eu apurar a notícia, a nossa relação ali começou. Barão, o Boechat, isso não é porque o Boechat faleceu e nem porque ele é um segundo pai para mim. E nem porque eu convivi com ele 15 anos. O Boechat era um cara único. O Boechat é inigualável. Ele não passa despercebido na vida de ninguém. E eu acabei de cometer aqui, né, que infelizmente isso está acontecendo com a gente, eu falei no presente, porque o Boechat ainda é muito presente para mim. Se ele passasse 10 segundos na vida de qualquer um de vocês que está ouvindo, o Boechat ia marcar a vida de vocês. Porque ele ia falar alguma coisa, um abraço, um sorriso, um comentário. O Boechat não veio no mundo a passeio. Às vezes eu falava assim, Boechat, calma. Cara, você está se estressando aos 65 anos, bicho. Calma. Você já teve piripaque de depressão. Você já teve um apagão no trânsito. Eu falei, irmão, se eu parar, se eu fizer isso, me tira de campo. Se eu estiver em campo é para fazer gol, se eu estiver em campo é para defender, se eu estiver em campo é para comer a grama, se eu estiver em campo... Comigo só trabalha se for assim. Eu só vou fazer se for desse jeito. E a gente perdeu um cara que, sinceramente, era inigualável. E que, para mim, representava perfeitamente. Eu trabalhei com ele 15 anos. Eu nunca vi o Boechat. Um cara extremamente generoso. Se o Megali tinha uma informação, ele falava, Megali, essa informação é sua. O ouvinte, quem fosse. Ele nunca quis roubar nada, glória de ninguém. Ele tinha as dele. Sempre botando a notícia em primeiro lugar. E o Boechat deixa a gente num momento como esse. E eu, há mais ou menos uns 5 anos, eu falava, Boechat, todo ano seguinte. E eu repeti isso pra ele esse ano, graças a Deus. Você tava no seu ápice. E ele era que nem vinho. O Boechat melhorava cada ano. O cara mais completo da nossa imprensa hoje. Mídia falada, mídia escrita, mídia televisiva, um senso crítico, um faro pela notícia, uma percepção, uma briga do que ele fazia no ar, ele fazia fora do ar. O Boechat era aquele cara. Ele não tinha uma vírgula fora do ar, diferente do ar. Se fosse pra brigar, ele brigava no ar. Se fosse pra amar, ele amava no ar. Se fosse pra chorar, ele chorava no ar. Ele era isso. E a gente perdeu um cara inigualável. Não vai ter. Um Boechat nasce a cada 50 anos, se é que nasce. E a gente, infelizmente, perdeu um cara realmente que nós vamos sentir falta. Eu, como um segundo pai, que eu perdi meu pai há 10 anos e o Boechat assumiu essa função para mim. Meu pai era jornalista. E eu sei o quanto que ele representou para mim, pessoalmente, profissionalmente. Mas as pessoas perderam, para mim, nesse momento de Brasil, o maior jornalista que a gente tem na atualidade. E a gente tem que, como disse o Barão, tocar o barco. Arrumar forças onde for, mas seguindo o caminho que ele sempre falou pra gente. Escuta o ouvinte, dá atenção a ele, escuta as pessoas. O Boechat, ele entrava no coração, como disse o Barão, do gari, do porteiro, ao mega empresário. Seja porque ele sabia se comunicar, seja porque ele sabia tocar as pessoas. Empatia você não compra na prateleira de um supermercado.